Eu estou ao vivo, tá falando? Tá falando que eu tô ao vivo. Ó, eu tô bonito, hein, cara? Eu devia ficar mais ao vivo. Ó. E de roupa, percebe? Ao vivo de roupa, você. Como sou bem? Como Você sou. fica bom? Ficou bem? Acho que eu vou começar a trocar lugar com o lugar de você, só pra ficar me olhando. Só pra ficar aqui. Você tá aqui então, Isso aí né? é o dilema do. O que é? Do. Aquele maconheiro lá, aquele Juca drogado. Tigre. Não, Meu irmão. não sei, eu não conheço sua Talvez viagem. seja, né? O Narciso, né? Ah, você assim, drogado. Falei, pô, hoje é um dia da hora pra você pedir pra galera doar pra tirar a camisa. Tá bem gostoso. Boa, é verdade. Tem mais, né? Vai tirando mais, tem mais a sensualité. Sensualiteta. Vamos botar aí. Vai vomitar? Não. Faz tempo que eu não vomito, hein? Filho, meu namorado vomitou no sofá ontem, vai chegar em casa, quase eu abri a porta, quase vomitei junto, porque o cheiro lavou o sofá, mas nossa, é, não nunca mais sai, não sai mais o cheiro, velho. Igual urina de gato dentro do carro. Leite, ah, não, tinha mamado. Fica pra sempre, né? Oi, oi. Pessoal, tá ouvindo a gente, Wesley Ah, Sop? vamos ver, vamos Essa bela conferir. Transmissão começando no Porque horário. Eu tô ouvindo vocês. Eu também tô ouvindo bem. E vocês, queridíssimos, estão ouvindo a gente? Acho que tá mutado, não tá não, lá? Ah, não. Ah, tá. Oh. Infelizmente não. Os caras são uns canalhas. Ai, ai, vê se eles ouvem essa música de denúncia. Manda, manda, manda. Denúncia? Daqui a pouco eu tenho um comentário, né? Denúncia. Ouviram musiquinha, benzinhos. E os episódios que vão pro feed. E um monte de momentos, cara, pedindo música, né? Você, o Gabriel, só que quem tá editando. O cara passa por você, foi música, porra. E quem que edita com você? Não, é o Arnaldinho. O Arnold. Arnoldê. O Arnoldê, que é o primo francês do Arnaldo. O Arnaldo tá exilado agora, não tá pode. Tá empolgado nas músicas, entram uns rocão. É, né, é tal, umas músicas diferentes. O engraçado é a gente pede, porque pensando que a edição vai colocar, né? Daí passa 30 segundos de silêncio. Ah, que bela música! Ah, sim, adorei! Virou um podcast de retardado. Não, um podcast onde o editor zoa a galera. O editor não tá nem aí. Ele só, eu só trampo aqui, eu só quero cumprir minha função. Mas estamos a dois episódios do feed alcançar. Ah, isso o é YouTube, maravilhoso, bicho. Rapaz. Ontem foi lançado o 256 no feed, estamos gravando agora o 258 aqui no YouTube. Ou seja, ou dois. Seja, cadê seu Deus agora, você que criticava a gente? Às vezes a pessoa até sabe apontar onde tá o Deus. É mesmo. Verdade. Às vezes tem uma sol, Autoban. Autoban. Autoban, é Autoban. Eu mesmo achei que tinha acabado, né? Eu falei, ah, acabou, não posso estar mais, que eu não assisto, eu só ouço. Ah, né? Você só ouve no feed. E, ah, eu falei, ah, então, e acabou, tudo bem. Faliu, já era. Não, falei, não, eu não, acabou, acabou, acabou. Não, é isso aí. Tá certo, pô. A vida é assim. A vida é essa. Esses dias, Wesley Zópio, esses dias, minha filha estava numa. Lupitinha. Lupitinha estava numa questão moral. E né? filosófica. E filosófica, vocês falam que acabou, acabou. Porque um cachorro tinha morrido, né? Um cachorro da minha família. Né? Só que. Quer dar nomes, não? Ah, não, não precisa. Tá. É um, mas é um cachorro animal, não é um cachorro humano, não. Ah, cachorro sim. animal. E aí, eu não tinha participado do enterro, velório, funeral, né? E aí, para explicar para minha filha, falaram assim, o cachorro foi morar no céu com o papai do céu. É um jeito. Vira uma estrelinha. Eu não participei dessa explicação. Daí, de noite, a minha filha ainda... Se o cachorro aqui, ele comia, ele tinha comida, carinho e água, por que que ele decidiu morar com o Papai do Céu? E aí? Porque lá também tem arco-íris. Daí eu falei... Pra poder escorregar. É porque ele não foi morar com o Papai do Céu, não. Ele morreu. Quando morre, acaba. Você já deu uma, como que eu vou falar? Uma explicação mais carinhosa, né? Que fala. Ele morreu, quando morre, acaba, não tem mais vida, não tem mais nada, você não mora com ele. Não, morreu, acabou, então aproveite a sua vida. Ah, é. Tem esse lado, né? Tem esse lado de aproveitar a vida, né? Tem. E eu vi que ela tava chorando na hora que eu cheguei ali. E ela perguntou se eu por acaso eu não tava pra morrer, não. Que... Você não, né? Não. Daí eu falei, não, ainda não. Eu não entendi a pergunta, mas... Mas cuspiu o leite que ela te ofereceu. Pior que não posso cuspir leite. Minha mãe ensinou a não desperdiçar nada. Tem que engolir tudo. Tem que engolir tudo. Também, tem leite na boca, engole. Pra você, pra você ser envenenado, você deveria tomar, sei lá, uns 10 litros de leite. É, exato. É difícil me matar, entendeu? Ó, o Zavanin já notou um negócio diferente na mesa aqui, ó. Ó, Zavanin, olha aqui. Olha só o que o Wesley Zop está desenvolvendo aí. Olha só. Um porta-lata, porta-copos. Chorumes Corporation. Ou pode servir de medalha. Pode servir de medalha. Medalha fica bom. Aqui, ó, o Andrei veio gravar hoje aí um vitorioso na vida. É, já vale como medalha. Já tem medalha. É uma medalha multiuso que chama. Já tem medalha para gravação dele. Dá pra usar de disco de rock? Dá. Disco de... Eu já fui jogador de rock. Já contei isso no Chorume. Não, não. Já contei isso no Chorume? Vai, top 3 das mentiras, né? Que pariu. Não, ele jogou. Que é guitarra. Não. Você tocava rock e jogava as coisas. Rock, pô. Não, mas no rock. Eu sou um grande atleta. Eu sou um ignorante, Andrei. Eu sou um ignorante, principalmente em rock. É. Mas eu entendo que o rock é com patins. Sim. E quer dizer, então, que além do rock, você patinava. É lógico, e patinava bem. No gelo? Não, no gelo, num país tropical, onde que eu ia achar gelo? Não, tem lugares de gelo. Tem campos com gelo. Eu nunca fui pra Campos Jordão e pagou R$100 pra ficar 15 minutos na... Passando frio? Cair, molhar a calça e ficar o dia inteiro com a calça molhada andando no frio. Quando você... O meu era rock de rua, cara. Rock de rua. É, um dia falaremos. Um dia falaremos. Vamos deixar quieto. Não, um dia. Os esportes. Você quer falar sobre isso? A vida de atleta que eu não vivi. Você conta novamente você com ciclista. Não, eu andar de bicicleta, acho que todo mundo sabe. Mas agora, bicicleta não torna você ciclista. Não, é verdade. Mas o andar dirigir de patins... Dirigir carro te torna um piloto. Agora, andar de patins, eu tornei ele um jogador de hockey. Mas você pegou a fase do patins ou você já era velho? Não, andei de patins, skate... Não, mas o patins é heterossexual. Não é heterossexual, óbvio. Não, aquele de... Quatro rodas. Não, quatro rodas, mas duas paralelas, uma a outra. Esse é o de game. Não, mas tanto esse quanto o inline, dois. O inline era o heterossexual normativo. Tá. Os dois, andei nos dois. Mas tudo bem. O inline é mais fácil, vou falar a verdade. Não é muito mais fácil, não. Não, mas é que talvez é porque eu já sabia no outro. Então, eu ganhei aprendi a andar, fui no velódromo, comecei a pegar confiança. Foi no velório? Ah, não. Comecei a pegar confiança. Pelo amor de Deus. No velório você pega mais confiança. Não. Tá todo mundo meio devagar ali. Aí eu caí, quebrei o braço em quatro partes. Caralho. Eu me aposentei desse esporte radical. Eu andei de skate até o momento que eu quebrei o skate na cabeça de um cara na perna de casa. Então... Você já contou. Mas ontem não de brigas. Mas aí não é andando, né? Não foi andando. Não, ele tava andando com o skate, mas... É, mas... Embaixo do braço. Não, até lá eu fui skateando. Não, mas pelo tamanho também, subindo skate pode ser que quebrou também. Ah, não, mas eu era bem menor. É... Mas era o skate de dedo. Skate de dedo. Ó, tem uma doação aí do seu gêmeo careca do amor. Exato. Meu gêmeo jovem, por favor. O que tem 50 pernas, mas não anda? 25 cadeirantes. Aqui ele colocou 25 cadeirantes. Olha lá. P Piada aleatória, bom dia. Eu sou o rei das pegadinhas. Não, mas aí é que você... Sou o rei das adivinhas, você sabe disso. Não, mas... Não, é do rock, é do handball, é da patinação, é das pegadinhas. Não das pegadinhas, das adivinhas, tá? Das adivinhas. Das adivinhas. Mas pode ser que o cadeirante só tenha uma perna, por isso é cadeirante. É, aí é generalização, tipo... Censo do IBGE, né? É, você acha que ele generaliza? Às vezes sim. Ah, não vamos passar em todas as casas. Mas ele fala, média do brasileiro, salário é tal. Nem todo mundo ganha. É, mas é porque é média, né? Então, é a média, mas a média é a generalização estatística. É média vezes moda. É, e depende da cidade também, né? É. Ah, também. Porque na grande americana a média é mais alta. Exato. Opa, temos mais uma doação aqui de limão jericão. O limão jericão tá sempre aí. Viu? Tá, então, é um trocadilho isso aqui? Eu não entendo isso aí. Eu não sei se essas pessoas acho que é um artista. Porque fala limão de jericão, mas parece que pode ser manjericão também. Mas é isso. Eu li manjericão. Li manjericão. Li manjericão. Ah, então tá. Manda um salve para os narguileiros do Brasil. Aí. Inclusive, um salve. Na frente do estúdio Chorume Corporation, aqui tem um grande complexo narguileiro aí que eu sonho que vá pra falência, né? Mas você sempre vai ali pra consumir pra ficar queimando. Não, barbearia, né? Acho que era uma barbearia ali. Não, é uma narguilaria. Ah, ele quer falar antes disso. Antes de ser narguilaria. Ah, antes eu não sei. Não posso falar. Não, antes não era nada, que é novo ali. Ah, é verdade. Era a Móveis Suplementos. Ah, é verdade. Não tinha nada. Muito bem, vamos começar esse episódio ou não? É vocês dois que mandam, cara. Eu tô aqui pra ler recado. Eu sou convidado. O Careca do Rio mandou outra doação aqui. A média dos cadeirantes é ter duas pernas. Entre parênteses. Sempre tem um com três pra compensar quem só tem uma. É, porque às vezes... Não é? Você viu aquele vídeo de um elefante passando de pau duro? E um menino pergunta pro pai, é cinco pernas, pai? É outra perna que ele tem? O pai, é outra perna, perna sim. É uma perna sem joelho, é uma perna sem joelho. Então, às vezes é isso, um elefante cadeirante. Sim, e às vezes tem cadeirante que não tem perna nenhuma, e tem que ser respeitado. E aí ele só tem opção de ser cadeirante. Exato. Ele pode usar muletas. Mas ele pode usar skate. tem um no centro da grande americana que tem skate. Eu já até falei. Mas ele não é cadeirante. Ele não é, então. Não, ele é skatista. Ele é skatista. Ele não tem as pernas. Não, ele tem as pernas e coloca tênis para não sujar os pés. Cara, eu acho que se você tem tênis, tem que usar. Tá, tudo bem. Vamos começar esse episódio, mas vocês, ó. Vamos lá. Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não atrasa, não fala absolutamente sobre nada, mas é o podcast ao vivo aqui pelo youtube.com.br/chorume. Você pode aqui nas belas manhãs de domingo, às 9h45 em ponto, sem atraso nenhum, acompanhar a gente ao vivo, mandando o seu chat, mandando o seu recadinho que será lido por ninguém mais, ninguém menos, que pelo careca, que em francês adora o perrigon, Wernizop! Ah, sim, exato, eu mesmo. Não vou ler todos em francês. Já vou avisando que pode ser que eu traduza ali automaticamente. É que você, né, já tá tanto tempo no Brasil que já às vezes... Não, tem coisa que eu não lembro mais do termo francês. Você é aquele cara que quando chega em Paris, você fala, como que fala isso em francês mesmo? Não isso, lembro. Foi esse cara, foi esse cara aí. Qual é? Croissant? Eu chamo de pãozinho recheado. Coloca lê na frente, né? Lê pão. Lê croissant. Lá no Brasil dá pra abrir, dá pra rechear, picho. Ah. É isso. É o que eu vou ficar falando lá, muito melhor no Brasil. E é o que você fala mostrando suas dades. Nem sempre. Perdão, lê na deguês. E tipo o Ace Ventura, né? Vai abrindo a nada. Dá pra abrir, dá pra rechear. Dá pra rechear. Coloca, não, pera. Agora coloca uma dentadurinha. Meio assim. E fica... É o novo bundoche que o pessoal chama, né? E temos ele direto da grande americana, que é um cara que é metade gostoso, metade bonito. Andrei! Fala aí, pessoal. Primeira vez participando de podcast. Vamos lá. Mas pelo menos é a gente aqui da Grande Americana, o maior podcast. Então o cara já começa. De humor. O cara já começa no top. Não sei se é o maior de americano, porque eu não conheço se tem outro. É. Mas é o maior que eu conheço de americano. Mas por não conhecer, já mostra que não é o maior se tem outro. Exato. Porque se você conhece o Chorume e não conhece o outro então, é muito menor. Então é menor. É, mas eu só fui conhecer o Chorume por conta de um podcast do Rio de Janeiro. Não fala bobagem. Não, é possível isso daí. Não fala bobagem. Como que aconteceu? Não é possível, isso daí não acontece. Mas... Acho que café com porrada ele tá falando. Seja bem-vindo, André. Seja bem-vindo aí para essa gravação. E eu gostando aqui, Douglas Ganso, hoje, que promete ser um episódio para estar entre os top 258 episódios do Chorume. É isso. E quando você determina um top, algum número, é porque aquele episódio vai ser daquele número último. Ó, você é o top 3 dos meus melhores amigos. Você é o terceiro. Exato, Senão você não fala top 3. Você tá entre as top 10 pessoas mais bonitas. É o décimo. É o tema de hoje. Pode colocar top 500 já, pra garantir que... É, pra garantir. É melhor. É isso. Hoje estamos no top 500. É, tá bom. Então, antes de começar este episódio, vamos para eles, os nossos maravilhosos recadinhos. Muitas pessoas estão olhando de casa, muitas pessoas estão ouvindo a voz desse barbudo príncipe encantado que é o Wesley Zop aí. E pensando, o que esse rapaz precisa? E a gente vai dizer, esse rapaz precisa de dinheiro, esse rapaz precisa de bufufa, ele não quer mais nada. Ele quer apenas sua doação, o seu dinheirinho, que pode ser vinda pelo Pix do Chorume, que é pix@chorume.com.br. Você que está acompanhando ao vivo também pelo YouTube, tem aí o Superchat, você pode fazer uma doação, ou também tem o picpay@chorume, ou pelo padrinchorume.com.br/padrim, você doa e mantém o Wesley Zop na felicidade, no amor, jogando bonito, com alegria nas pernas. Pode mandar pinga também, que eu fico feliz também. E o Wesley Zop é o único também que aceita Xerecard na podosfera. Então, se você é um ouvinte, é verdade, quer aí distribuir verdade. A sua bela Laricinha, donzela, para Laricinha, um careca gordo. Barbudo, por favor. Que de vez em quando fede, mas é aquele fedor de fim de experiente. Temos o Wesley Zop. Mas aproveita que tá frio. Não tem suor, tá? Demora mais de menos. Isso. Tá bom. Mas, ó, hoje é o de 258 episódios, Wesley Zop, é o dia que você veio mais bonito pra gravação. Parabéns, quando que eu não venho bonito? Não, fala pra mim. O dia que você veio mais bonito. Top quanto de bonito? Top 1 hoje. Top 1! Não. De você. Não, de mim. Só óbvio, você competindo óbvio. Com sim, você mesmo. Sim. Você sendo a minha superação. Você sendo seu principal adversário. Ah, que é o pior adversário que eu tenho. Hoje em dia, você falou em superação. Aí a moda hoje é superação. A palavra hoje é superação. É verdade. O Instagram. Autossuperação. Você começou aqueles vídeos automáticos no Instagram? Você gosta daqueles vídeos? Não, que assisto. Você é um danadinho. Não assisto TikTok. Não, porque você não tem idade. Mas... Kawaii. Eu não assisto. Mas o Instagram, você vê aqueles... No Instagram eu vejo. E o... Só que tem alguns vídeos lá que é de superação, coach. Reels. Reels. Eu não sabia falar. Eu ia falar Reels. Você foi... É Reels. É que você foi alfabetizado, né, em castelhano. Pode ser isso. Les. Eu fui fazer o meu... pós-doutorado aí, na Índia. Eu fui fazer o meu intercâmbio para aprender inglês no Decão, na Índia. No, né? Então eu não aprendi Sultão, muito inglês. Né? Mas tudo bem. Aí, tem muitos vídeos de superação e tem muitos nutricionistas, nutrólogos lá. Eu acho que é muito do que você busca, porque não sei se aparece tanto nutricionista pra mim. Não, não, eu não busco essas porra. Também não aparece, e eu sou gordo. Não, mas ó. Não aparece pra mim. Mas às vezes eu assisti um, e aí os caras começam a mandar. Você gosta. O algoritmo é burro, porque se o algoritmo fosse inteligente, era só peitão e bundona, vai, porra. Mas fica mandando uns nutrólogos. Tudo bem. Mas daí, resumindo. Tudo bem. Apareceu um nutricionista, nutrólogo, sei lá o que é esse filho da puta. Mas ele falou que para você emagrecer, Wesley Zop. Ele falou, pro Wesley Zop emagrecer. Você, Douglas, fale pro Wesley Zop. O cara pagou um patrocinado para falar que era pro Douglas. Talvez ele não sonhou, não, viu? Ele falou: você não precisa comer pouco, você precisa comer direito. Ele falou. Não, é isso. Gostei. Ele falou: o brasileiro ele pode comer uma boa pratada de arroz, uma boa pratada de feijão. Que ele falou assim: você tá com fome, você vai tomar um copo de água de coco ou vai comer feijão? Comer feijão. Ele falou: um copo. Pois é, horrível. Um copo de água de coco. Ele falou: tem a mesma, não sei o que, bababá, do feijão. A mesma não, quantidade. Mas não me enche. Não, mas é a questão. É. Daí ele falou: porque você pode comer bastante comida, tipo aí umas 10 colheradas de feijão. Daí! Filha da puta! Vai tomar no cu! 10 colheradas de feijão! A gente tá julgando. Ele aqui. Falou: você pode comer pra caramba 10 colheradas de feijão? Não. Vai se foder, irmão! Às vezes, o que é a colherada? Às vezes é aquela colher de arroz. Só se for uma conchada que ele tá falando. 10 conchadas. Não, às vezes a gente não entende o termo da região que ele vive. As colheres de merendeira. Porque ele falou assim, de um jeito que eu pensei, porra, vou emagrecer comendo. É lógico. Mas vou comer mais do que eu como hoje. E emagrecer. E aí, 10 colheradas de feijão. Ah, 10 colheradas. O cara não sabe o que é ser gordo. Não, eu já entro ali. Eu não conheço o gordo. Você denunciou? Não denunciei porque eu não sei fazer. Mas mentalmente sim. Comentei lá, denúncia. Ouviu a musiquinha de denúncia e deu música. Mandou. Cantei assim. Ah, mudou? Acho que mudou. Mas resumido, foi isso. Toma, não. Então, perdi. Quando cair de novo esse link pra você, manda pra mim que eu vou denunciar. Perdi 45 segundos da minha vida que eu podia estar vendo os peitos na bundona. Mas não. Não, fui ver o nutrólogo aí, nutricionista. Eu mesmo pesava mais de 100 quilos. Baixei para 74 e nunca fui num. Mas amputação de perna não conta. Exato. Não pode. Não precisei de nutrólogo. Mamada só... de Wesley Zop. Desentupiu, né? O cara tava gordo de porra. E agora chega uns aluninhos para mim assim. Aluninho assim, 15, 16 anos. Falou: você tá mó barrigudo, hein, professor? Daí eu falo para eles também: mandei você chupar, você soprou, né? Acontece. Isso é bom. Mas não fala o quê, né? Wesley? Não, mandei chupar, você soprou. Ô, louco, professor! Não. A física, gente. O pirulito. E é só esperar que a vida vai cobrar desse aluno. Exato. Ele vai ficar careca, o que é pior. Humilhado. Mas resumindo, esses recadinhos, doe o seu dinheiro aí pra gente. Estão doando aqui. Estão doando, mas antes... Queria fazer uma retratação. Essa semana foi lançado... Era uma redação falada. Foi lançado no feed do episódio 255. E Emerson Almeida falou que você falou lá, que participou do DQC, mas falou de muito mau jeito. Então que não ficou claro que você é um participador do DQC. Não. Então ele ficou chateado, chorou, mandou posição fetal. Eu imagino. da senhora esposa dele currando ele, assim, de forma... A gente era pra ter esse vídeo, ele mandou de propósito. De forma humilhante, assim, dando tapa na cara dele, se assim, o baile inteiro jogando tomates e abobrinha. E ele que se propunha isso, né? Eu não entendi a crítica. Eu humilhado. É, mas eu não, também não sou, né, um admirador da arte, assim, um crítico. Então, tudo bem. Eu não sei exatamente aonde afeta a gente essa crítica dele, mas eu queria que o senhor, por favor, fizesse uma propaganda do DQC. Excelente L'Oréal Paris. Ainda tá no ar o DQC? Tá funcionando, hein? Não sei não, se... Não sei também. Eu participei do final do DQC, sim, que é o Desculpa Qualquer Coisa. Então, Emerson, desculpa qualquer coisa aí por não ter feito a propaganda correta. Participei lá, a gente falou de vezes que penetramos a fundo em festas. Não a fundo também. E penetramos em festa. Chegamos numa festa sem ser convidado. É isso que a gente comentou lá. Que é o melhor jeito de chegar em festa. Muito melhor, porque a pessoa não está contando com você, tem uma surpresa na festa. Entendeu? Porque é você, a surpresa na festa. Porque ninguém estava esperando você lá. É. Então é legal isso. Então, ó, escutem lá, DQC. Se ainda tiver, procurem lá, DQC, festas. Desculpa qualquer coisa, podcast, exato, festas. Não tem mais site, né? Já. Ah, não tem. Ah, eu falei. Já virou várzea. Tá ok, só no YouTube agora? Pronto. Procura no YouTube. É, eu nem sei onde procurar isso aí. Mas, resumindo, belíssima propaganda. Leia alguns recados aí, mas leia com uma voz poética. Ah, sim. Porque tem pessoas. Essa voz. Tem pessoas, Wesley, ouvindo isso aqui no feed depois. Ah. Só com a sua voz. O Andrei. Então, ou lê aí os comentários decentes aí. Senhor Eleanderson. Mandou aqui. Pelo menos o convidado não é careca. Não é careca ainda. É a frente que já tá começando mas, a... Mas não é. É. Que idade você tem? 30. Ah, não. Com 30 eu já tava mais careca. É, com 30... Então, pode ficar tranquilo. É, com 30 fazia 27 anos. Era careca. Estava mais careca que ele. Exato. Eu falei alguma coisa errada aqui? Não. Ah, é que tá. Eu quero deixar bem claro. Você quer frisar. Outro comentário aí, bonitinho, gostosinho. Careca do Amor mandou aqui. Ele está falando da a República das Milícias. Eu não faço ideia. Eu não entendi do que Careca nenhuma. Do Amor está falando. Muita coisa que ele fala eu não entendo. E a gente não mexe com essa gente de milícia, que é perigoso. Exato. Tinha um aqui... Ah, aqui, ó. Vocês estão bebendo o que aí? Ah. Estamos bebendo Red Bolas. Manuel Lito, que esteve aqui no episódio passado, encheu a geladeira de Red Bull aí. Exato. Estamos tomando. Estamos tomando. Eu estou tomando o sabor frutas tropicais. Frutas tropicais que deveria ter gosto de banana com manga, né? E o de melancia. Não tem gosto de melancia. Não tem gosto de melancia. É, às vezes é só uma charada isso daí. Eu sei que é bom de... Adivinhas? Mas a lata é bonita. Ah, às vezes a cor da lata que é o... Não é sabor. Você deveria fazer, sabe o quê? Lata do Chorume, exato. A gente vai fazer aqui no Instagram, você fazendo reviews de bebidas em lata. Todas alcoólicas? Todas alcoólicas, que obviamente. Coisa maravilhosa. Porque eu vi que tem, tipo, agora, uísque e lata. Nossa, ah, eu vi. Jack Daniels. É. Eu quase comprei, mas tá R$15 uma lata. Então, eu falei, não vou mas comprar. Por quê? Com a opinião de Wesley Zop, talvez estimulasse você a comprar ou não. Então o Chorume vai fazer reviews aí. Porra, com Wesley Zop. Isso é maravilhoso. De bebidas, bicho, em lata. Começa com a latinha de pitu primeiro. É, exato. Eu só vou beber... Ou ainda eu vou beber e ainda contar uma história. Você vai fazer um review da lata, não, contar uma história. Não, mas é um podcast ou um Reels que ele vai fazer? Não, aí tem que ser... Tem que ser coisa jovem, isso aí. Mas Reels? Reels é coisa jovem. Vamos pensar, vamos pensar. Porque daí é 45 segundos que ele tem que... Não, mas não. Mamar a lata. Uma vez deu um pulo! Acabou! Botar de cabeça na mesa. Estoura os olhos. Virar uma lata de pitu em 45 segundos. É um Vecna, não? Uma latinha de pitu. Tava bom esse uísque, não é uísque. O cara no ponto, né? Não é uísque. Tava bom, ficou bom o vídeo. Faz 3 meses, ó. E não deu certo, né? Porque... Não. O seu nariz sujou a câmera de sangue. É. Então, em breve, Wesley. É, vamos ter que estudar melhor. Eu sei como que vai ser feito. Mais recados ou vamos pro episódio? Vamos pro episódio. Tem uma doação que você não leu, que eu vi ali. Tem uma doação que eu vi. Vagabundo! Deixa eu ver. Vagabundo putinho. Vitor Matheus. Ah, Vitor Matheus. Vitor Matheus do aqui falou: Levei um pé na bunda depois de 8 anos de namoro. Eu posso... Eu posso fazer um comentário? Oh, claro. Vitor, eu tô ganhando de você, eu levei um pé na bunda depois de 10 anos. Ai. E perdeu o carro. E aí? Perdeu, você perdeu o quê? O ego? O ego, você já nem tinha. Exato. Perdeu aquela chela que agora deve estar sentando em outro, dando com de gosto, quatro, com dando gosto. De... Tá, engravidou logo depois e diz que parou. Mas isso é então, sua. Exato. É a dele. A dele tá comemorando. Tá loucona. Deve estar participando de orgia. É isso. Feliz. Quando o Vitor sonhou em propor um homenagem, que era ele com mais dois carinhas lá filmando, ela achou horrível. Peraí, é homenagem ou não é? Tá certo. É. Mas ela, nossa, sou da igreja. É. Terminou com o Vitor. Vai ela com dois caras? Deve estar levando o piroco. Não, cara. deve estar, gosto de falar porque é de manhã. Não. Tá, é. Mas o que eu deve estar levando em pirocada tem buraco que não conhecia, rapaz. Nossa, entendeu? Bicho. É isso. Fratura no osso é pirocada lá dentro, cara. É buraco. Rasgou a orelha, pirocada ali. É buraco. Não é buraco. Cabe um pênis? Uma espinha um pouco mais avantajada. Tem buraco na orelha já. É. Porra. Aqui, ó, o Emerson Alves mandou aqui uma doação falando: Emerson Almeida não doa mais. Rinha de Emerson. Pronto. E aí, então vamos para esse episódio enquanto tem rias de doação aí. Gosto. Vitor Matheus me respondeu aqui, falou, só porque eu propus, ela não gostou. Exato! É por quê? Porque ela julgou você. Esse relacionamento seu com o tamanho do pênis, que é menor que seu ego, Vitor. Meu ego já não é grande. Autoestima, menor que autoestima. Mais frágil que sua autoestima. Exato. Não ia pra frente mesmo. Não tem como, nem é culpa dela também. É foda ficar culpando a pessoa que é vítima da relação. Mas vamos pra esse episódio que o tema é top coisas aleatórias. Coisas aleatórias, porque hoje, André, a gente vai pegar aquelas coisas que ninguém faz um ranking sobre aquilo, só que a gente vai fazer o nosso ranking sobre aquilo. É isso, pô. Então é muito fácil fazer top 5 famosos que você comeria. Existe, pô, só existe um. E aqui você não comeria. Nem faz esse top. Nem fodendo você comeria. Nem a base da porrada. Exato. E aí? Nem ali, ó, devolvendo o valor do notebook. É. Quem que faz isso? Não, essa não. Ninguém vou faz aceitar, isso. Mas... Então hoje é o ranking top coisas aleatórias. Vamos para esse episódio. Sobe a música enquanto a gente se prepara com gargarejo aí. Wesley Zop. Pois não. Então... A vida é feita de ranqueamentos que você vai fazendo a todo momento. Na sua cabeça, você vai, opa, isso aqui é o top 1, top 2. Não, você vai listando, ranqueando na sua cabeça. 7. Só que não é aqueles rankings mais populares. Não é. De se ver no Rios. Não dá. Rios de Janeiro, por exemplo. Isso deve, esse trocadilho é muito de patinadores. Eu nunca fui no Rio de Janeiro, então não sei. Foi lá que eu aprendi. Eu sei. Escola de patinação e trocadilhos, Carmen Sandiego. Lá no Rio de Janeiro. Carmen Sandiego. Cara, essa semana eu lutei pra lembrar o nome dessa vagabunda. Cara, e tem uma... Não é do meu tempo. Sim. É uma... Onde está o Wally no mundo inteiro. Mas você tem que achar... Tem um remaker da Carmen Sandiego no Netflix, que é muito bom, cara. Mas desenho... Desenho. Ah, tá. Mas é muito bom, muito bom mesmo. Igual o He-Man, o remake do He-Man? Cara, ou melhor? Melhor. O remake do He-Man eu achei meio... Não, ficou bom. Não, ficou bom, mas é... Não, mas você tá melhor, então... Tá melhor. É top. Carmen Sandiego. Boa, bem lembrado. O da Xirra é o meu predileto. Ah, o da Xirra tá mais porque foda, Xirra... mais porradeira. Não, acho. Ela nossa, se transforma num travesti, numa travesti, você reparou? Ela se transforma ela o fica pior muito... ela... lá pra cabeça nossa, até gogó, cria um gogó. Eu acho que a Xirra sempre foi travesti. Não, nome de travesti é. O é mas ser She-Man. Na verdade era Xirri. Xirri, ah, pra errar, vai. Pra errar. Mas tá, o Wesley Zob, que top aí você trouxe aí para a gente debater, discutir e levantar. Eu trouxe o top 3, né? Qual a gente faria? Top 3 o quê? Top 3 quedas ridículas de moto. Nossa, isso aí é vivência real. É só vivência real. Mas você pode fazer um também hipotético, ó. Cair assim seria mais ridículo. Eu acho que não tem como superar as minhas quedas ridículas. Nem na imaginação. Então, top 3 quedas de moto. Top 3. Não, quedas de motos ridículas. É, top 3. Porque quedas de, não, quedas de moto teria que ser top 200. É, aqui. Tá. O... Esse é o trabalho em outra cidade, né, às vezes, op, e fico muito chateado com o Paulo Guedes, que deixa a gasolina cara. É verdade. Mas... Com o Paulo Guedes e com o Fernandes. Que é o dono do posto, onde eu abasteço. Sim, sim, ele, é verdade. Ele concorda com o Paulo Guedes e deixa caro. É. Ele podia perder dinheiro podia, e deixar barato. E Paulo com dinheiro. Mas não. Mas tá. Quero também ganhar, preciso sustentar minha família. Tá, não posso só queimar outros postos de gasolina. Não pode, não pode. É ilegal agora. Agora parece que me pegam, já sabe quem eu sou. Mas tá. É uma hipocrisia, bicho. E aí... O diretor da escola onde eu trabalho falou, vou te dar uma ideia, né? Compra uma moto, você vai economizar. Eu falei, ah, mas eu tenho medo de andar de moto, né? É perigoso aí, a autoestrada. Ele falou, ah, usa a técnica que eu uso. Eu falei, qual? Num guincho? Não, ele falou... vem de guincho. Ele falou, na região metropolitana aqui da Grande Americana, em média... Que é onde você trabalha. Que é onde eu trabalho. Sim. Em média, morre 2 motoqueiros aí por dia. Então ele fala, ligo de manhã da CBN, quando dá 2 motoqueiros mortos, ele eu vai. Saio. Porra! Esse cara é gênio. Ele vai. Trabalha com o livro tático no braço. Tá que pariu. Ele fala, aí ó, tô livre. Não, mas ele tá totalmente escapou, certo. Enganou a vida, pô. Se ele tá usando a estatística a favor, é maravilhoso. Pô. Você não precisa pegar a pista, se for que você tem medo. Você pode atravessar pela Grande Americana, vai até... Por um jet ski. Nova Odessa, Sumaré, passa Paulínia, vai chegando. Tá vendo? Demora aí 3 horas. Não pegou a pista. Pega a pista. Dá pra fazer. 20 minutos ou 3 horas? 20 minutos podendo morrer, ou 3 horas também não, podendo morrer. Acho que moto daria 15 minutos, acho. Não, o carro vai mais rápido na pista. Ah. Depende da moto. Ah, não, mas a moto... Depende da moto, do motociclista, do carro. Depende. É porque eu tô pensando no meu peso em cima de uma 125. Não, eu dentro de um carro vou mais rápido na pista. É engraçado que quando o Zop tá no... com o peso dele em cima de uma 125 e vai apodar um caminhão, o caminhão que Houve um tempo que era eu. O caminhão fala, vou pegar esse vácuo aqui. Eita caralho. Virou muito podcast de tio isso aqui. Tá, né, muito bom isso. Na hora que pega a descida, o caminhão fala assim, deixa eu até dar trocar de faixa, porque os óculos vem embalado, né? Na hora que chega na subida, a hora que chega na subida, tem que sair. Uma descida é quase uma queda livre, quando mesmo. Quando começa as piadas de carro, já virou de tio, mano. Mas tudo bem, mas tá, somos, né? Top 3 quedas de moto. Na minha vida, eu só tenho... Talvez... A sua queda tá em segunda colocada aqui. É, então, eu só tenho queda de moto com você, então... Aí, não, e que foi uma. É, isso, que eu me lembro. E foi bem ridícula ali. Foi. Mas, mas vocês querem que eu ranquei como? Do terceiro pro primeiro? É, vamos começar do top 3. Do top 3. Deixa eu até ver qual que foi que eu coloquei aqui. Porque o seu tá top 2. Tá. Ah, que coisa maravilhosa, sim. Eu estava... Como que eu vou falar? Com uma... Só um minuto, você vai ranquear aí, top 3, depois eu e Andrei vamos ver se concordamos. Beleza, beleza. Andrei conta as três histórias, a gente vota qual que é o top 1, 2, 3. E daí, o Andrei, você tem quedas de moto? Vou falar. Não, eu tenho quedas da moto, não com a moto. Então, porque eu tava em cima da moto e caí. que é legal, como ridículo, fica bom. Conta como ridículo. Conta como ridículo. Mas tá, vamos aí fazer o julgamento. Eu vou dar, uma breve história ou conto a história? Conta a história. O top 3, né? Terceiro lugar! Terceiro lugar de quedas ridículas de moto. Foi quando eu estava com uma peguete. Tava numa chácara, daí eu tava indo, como que eu vou falar? Consumar o coito? Eu não sei como os jovens falam hoje. Estávamos indo para um motel. Vocês dois? Sim. Daí eu ia de moto, daí eu falei assim: bom, eu vou atravessar aqui pelo canavial. Que motel você tá me perguntando? Que boitel, né? É. Não, estamos ali na... Não sei se vocês conhecem aqui, a chácara ali, as chácaras do Silos ali. No final, Recanto Solar. Ah, tá. Indo para Nova Odessa. De Nova Odessa e aí você passou pelo meio do canavial na esperança da mulher falar, não, vamos aqui mesmo, e daí você economizar uma grana como Caio Castro. Já comi uma macumbeira nesse canavial. Já. Mas não foi ela, não foi ela. Não, e daí eu falei assim, vou cortar aqui em vez de dar a volta, vou cortar no canavial aqui e vou lá pro Aluri. Sai no Novo Mundo. Ah, você tava ali na Rodovia do Açúcar? Ali? Não, bem longe dali. Indo no Parque voltando pelo Parque Novo Mundo ali, naquele por ali, pesqueiro. Eu fui pelaquela estrada de Santa Bárbara que vai direto lá pra Fã. Sim. Pra Anhanguera. Daí eu fui cortar ali, só que tinha chovido. Mas tinha chovido recentemente ou tinha chovido? Ah, não. Tinha chovido naquela estação. Naquele dia. E tinha uma parte embarreada. Até ela falou: você consegue passar ali no barro, na barra, mesmo comigo aqui montado? Eu falei: deixa com o pé, né, bicho? Deixa com o pé. Você é jovem. Eu jovem. Quanto? Uns 20 anos? Não, eu tinha. Não, 20. 25. Ah, tava jovem. Daí eu falei, não, vamos por aqui, ó. Aqui é só... O segredo aqui é não ir devagar. Você passou rápido, amigo. Eu acho que não é esse o segredo. Eu descobri que não é. Na minha cabeça, o segredo era esse. O cara abre o livro, o segredo, não vá devagar. É, não vá devagar, na barra. Vá com pressa realizar seus sonhos. Então, ela falou assim, mas ir rápido não é perigoso? Eu falei, não comigo, né? Diga-se de passagem, Wesley Zop é um bom motociclista. Obrigado. Mas não no barro. Pelo jeito, não na barra. Não é o Senna, não é o Senna das motos. Quando chove, vai bem. Né? E daí, fui acelerar, mas eu andei, peguei numa reta acelerando ali, tipo, 5 metros. Porque dizem que, além do segredo de ir rápido, o outro segredo é passar no meio da poça. Ah, sim. Exato. Tem gente que tenta passar pela... Na lateral, na berola que chama. Na berola... Que foi onde eu fui. Ah, então você só sabia um segredo. Sabia um segredo. Não, eu não peguei o livro todo. Vou falar, eu peguei a resenha. Deu um Ctrl F, achou ali... E rápido. Segredo e rápido, top. Ele assistiu só o Reels do livro, o segredo. Conforme eu passei na berola, na borda, no toba da barra ali, eu caí no barro, e a mina caiu feito uma rã no canavial. É que você foi muito rápido, né? Então... conforme pulou, ela pulou lá e eu caí no barro. Eu fiquei metade embarreado. Eu dou um cortador de cana. Eita porra! E ela calada. Acabou que não rolou, tive que levar ela embora. Esse é o top 3. Não, mas é porque, na verdade, não foi nem que ela se machucou e você tava suja. Que ali, toda a sua masculinidade, não, né? Todo e a confiança do que eu falei, né? Não, deixa comigo. Deixa que passa. Se você tivesse passado, você teria comido até o cu. Mas teria comido até a mãe dela. Exato. Você ia ter comido o motel inteiro ali. Confirmi. Começava comendo o recepcionista. Não, porra, sem camisinha. Ah, não, com camisinha. Não, com camisinha, porque quando você paga, você ganha uma. Não sei se ganha ainda, mas ganhava. Ganha. Mas e aí, Wesley Zop? Top 2. Uma boa classificação de queda ridícula aí. O top 2 queda com o ganso. Passamos. Mas com o ganso animal, estava segurando o ganso. O ganso rosto do Chorume. É que sou um animal para matar. Só uma máquina, de uma máquina de matar. Matar de vergonha, né? Cara? Ainda mais do. Do rock, né? Que era como se era conhecida. Né? Fada do Dente. Ganso, né? Machinator. Nossa, Fada do Dente do filme, né? É do The Rock, né? The Goose. Puxou de longe essa. Daí, tava ó, Ganso e eu na moto, eu no piloto, Ganso no, me rabando loucamente atrás. Acho que em pensamento, talvez, meu sou só. Só uma máquina de rabar atrás. Sim. Matiera? Na 150 ainda ou não? Na 125. 125. 125. Não, mas eram os mais magros. Ah, e tá. A moto era mais nova. E a moto mais nova. Tudo a favor de dar tudo certo. Daí a gente passou em frente a uma pequena balada chamada Carioba Caipira Country. Perto de casa. Aí perto da sua casa. Que era uma balada na época que lotava de gente. Hoje eu não sei como. Não, que hoje não existe mais. Né? Não existe. Era um risca-faca, mas. Só um minutinho, porque teve uma atuação aqui no pix@chorume.com.br. Jezreel, ou Jezreel, né? Jezreels. Hoje não vou conseguir escutar ao vivo, mas segue a esmolinha. Isso que é exemplo. Tá vendo que bonito. Ouvir, obrigado, tá Jezreels. Que alegria, que beleza. Valeu, Jezreel. Mas continua. Lindo. A gente tava nessa balada. Essa balada era lotada de gente, risca-faca, tudo bem que era só gorda peluda. Não, não, não. Mas às vezes você não tá pegando ninguém em nenhum lugar, você ia pro Carioca. Não, tudo bem. Era mas... o ponto final da cidade. Ponto final da cidade. Você sabe que era churrasco de ponta de peito que mas, ia tá lá. Mas não, é churrasco. Eu ia comer picanha. É, é churrasco. Exato, exato. Então, daí, uma vez eu. Até nem foi esse dia aí, mas uma vez eu fui no Carioca. O cara revistou, ele falou, você não tem nenhuma arma, nem faca, nem nada? Eu falei, não tem. Ele falou, acho que você é o único que não tem. Boa sorte, né? Boa sorte, então. Então você não pode entrar, né? Porra, como você vai sobreviver? Faz uma faca, pelo menos. Então, estávamos passando ali na frente. Uma dúvida, qual que era... É que eu não ia nesses lugares. Ah, sim. Que eu era, nessa época, eu era menor de idade. Eu acredito que sim. Qual que era pior, Rio Branco ou Carioba? Pior de que forma? Não, mas é que o Rio Branco era uma galera mais nova, né? Então, não, mas a gente, éramos novos. Não, mas tô falando, Carioba já, e a galera já... Ah, sim, e aí os pedreiros... É, já era... Não, agora, pra pegar gente no Carioba, com certeza você pegaria. É isso. Gente. Às vezes, potros. Nem sempre você tinha essa sorte. Vamos falar a verdade. Agora, no Rio Branco, te exigia mais. Tinha que chavecar. Tinha que chavecar. Mas tinha... Ali você conseguia, sei lá, uma cáfita. Sim. Entendeu? Medalhão. É. Conseguia. Ah, uma panceta. Conseguia. Então, daí estávamos passando ali na frente da balada do Carioba, Caipira Country, CCC. Aqui, e daí tava devagar por causa do trânsito. Então, ali vai. 10 por hora. Tava devagar por causa do trânsito, não. Não, porque tinha a gente voltava devagar mesmo. Era 4 da manhã. Mas... Ah, a gente tava compondo. É. A gente vinha compondo a música. A gente tava compondo o nosso grande clássico. Exato. E aí, chupa rola. Eu chupa minha rola. Rola. E aí, chupa pica. Chupa minha pica. E aí, chupa cana. Chupa minha cana. E aí... Tem um tiozinho do caldo de cana que fica ali na frente. Mas o engraçado dessa música não é simplesmente. Parece que é repetitivo. Mas é como se você estivesse cumprimentando alguém que tivesse esse apelido. E aí, passava ali na rua. E aí chupa cana. E a pessoa, oba, chupa minha cana. Aí era o tiozinho que vende caldo de cana que ficava na frente do Carioca? Kombi azul, pô. A Kombi azul. E aí, chupa tora. Oba! Chupa minha torre! Só que aí o cara que tinha ouvido sempre fica bravo. Então, ele, filha... De novo, cair nessa. Essa era a nossa graça. E aí, chupa a peima! Chupa minha peima! Nós estávamos compondo essa sambistas música. Sambistas da letra. Era nosso grupo de composições. A gente nem sempre foi podcaster. Não. A gente também foi compositor. A gente já foi boêmio. Já aproveitamos a vida. Essa era uma época que a gente era da mesma família, então voltávamos junto. E acontecia isso daí. Da época que você tinha aquele seu probleminha, que esqueci o nome agora. Não, quem era? Eu sei que tinha. problema? Qual frouxo, doce? Com frouxo, que eu esqueci o nome ali. Com frouxo? Cruça pra fora. Esqueci Prolavoide. Ah, que ele inventou na família. Sim, é verdade. É que ele inventou o que você tinha. Eu inventei. Não tinha, ele nunca teve que colocar pra dentro, não. Então, é verdade, tava de madrugada, a gente compondo, e aí chupa trolha, pá. É difícil, né? A poesia. Você não pode ir louco ali numa composição. Porque você tava indo direção pista ou direção centro, descendo ali? Indo direção centro. E aí, nessa curva aí. Essa que foi a matadora. E aí, você tinha lido o segredo. E descoberto que o segredo pra compor é ir devagar. Ali. Então eu só procurei lá. Qual o segredo pra eu compor? Devagar. Exato. É ao contrário de passar no bar, né? Totalmente o contrário. E daí passamos ali a cerca de 7 por hora. Sim. E daí a roda de trás. Pagando de bonitão, né? Porque ali a gente realmente é. Sim. naquele contexto. Mas naquela foto, né? Era porque saiu um pouco dali, opa, acho que não é mais eles os bonitão, não. E escorregou a roda da frente. E fomos pro chão, assim, mas nem arrastou. Só virou, deu aquele... Não, aquela caída seca, oca. Pá! Nem quicou, nem fez eco. Pum! A mão nem chegou a soltar, né? E daí deu o ganso. Caímos? Caímos. Me senti um maverick. Não deito tanto na curva, né? Não. Essa foi a seu top 2. Foi, todo mundo rindo, aquelas feias sem dente. Não, e com razão. E era no não horário sei. Da saída do Carioba, então tava cheio de gente na frente. Não sei se é certo rir das pessoas caindo. Viu? Ah, mas quando, mas quando vê que não fez nada. Ah, tá. Então, primeiro dá aquela olhada, machucou, pode rir. Não, ali, a velocidade da queda foi mais... maior do que a velocidade que a gente tava andando. Ah, sim, com certeza. E você se machucou aquele dia? Não, talvez mas nem a moto. Não, nem a moto. Uma ralada nas costas. Mas nem quebrou nada na moto. Você vê a queda que teve, essa queda grave. Agora, o top 1 das quedas, porra, essa é foda, bicho. Das quedas ridículas. Das quedas ridículas, sim, claro. Perto de casa. Nós estamos falando de quedas quase mortes aqui. Não, né? Nada a ver. Nada quedas a ver. Ridículas. Não, quedas que só te ferem a moral. Não acontece nada fisicamente com você. O carro passou no pare, eu tava na preferencial. Só que passou no pare, a menina que tava dirigindo assustou e ela parou no meio. Porque se ela tivesse passado. Você desvia pro outro lado. É o que eu falo. Aí é uma. Agora é um momento sério. Bom. Momento sério! Do qual música de momento sério? Momento sério. Exato. A dúvida no trânsito é pior do que fazer a coisa muito errada. Muito pior. Tá? Fez a coisa errada, já faz. É igual aquela logo. Pessoa que vai entrar na sua frente na hora que tá esperando um par e vai virar. Ela para e ela fica devagarzinho. Já fez. Já fez, já vai. Colocou metade pra dentro, vai. Já vai tudo. Exato. Carro não tem pescoço. Entrou na via errada. Não vai ficar saindo. Vai agora. Vai de uma vez, pô. Tá contramão. Finge demência e vai. Até o fim da rua, pô. Vai, caralho. Já foi, vamos. Agora você vai ficar o quê? Vai engatar? Não. Tô melhor indo, não voltar, não. Aí já fudeu. Entendeu? Faz o erro, não fica indeciso. Menina atravessou. Parou na metade, onde eu tava subindo. E ela parou assustada. E aí você já olhou no retrovisor, viu que parecia o Vin Diesel, em triplo X, né? Parece. Já falou, vou rampar. Cara, por isso aqui que não foi essa cena. O que eu fiz? Eu freiei com tudo, freio da frente pra poder... pera aí, esqueci que... No episódio Mijadas na Árvore, você não conseguiu nem descer uma rampa na motobike, imagina. Não, mas peraí. Rampar feito vídeo. Puta rampa, filha da puta. Mas tá, continua. Então, daí eu freiei com tudo, porque você freia o freio da frente, ele já trava na hora. Opa, RL. Mas deu um RL. Missão Impossível 3. Quanto você pesava na época? Porque daí, dependendo do peso, não dá RL. Ah, não. RL. Não, pesava o quê? 75 quilos. Ah, não, dá pra... Daí eu freiei, daí deu o RL e caí de lado. Ah! E ela parada ali. Oh, e eu caindo do lado do carro. Olhando pra ela. Porque fazendo... até então, você é RL ali, ó. Todo mundo. Ah. Oh, Vin Diesel! mistura de Vin Diesel com Tom Cruise, porra! Olha só, olha, é tipo, nas Olimpíadas a pessoa, quatro mortal e pá de cara no chão. Mas deu quatro mortais. Mas só faltava finalização. Então, e daí ela, o que ela fez? Foi embora. Ela deixou você caído e foi embora. É, não, é o que ela tinha que fazer, né? Porque pra ela eu sumi na visão dela. Ah, tá. Ela tava aqui. Ela pensou, ele deve ter pulado o carro. O cara é bom. Ou foi tão rápido que foi pro futuro. E daí eu caído ali. Um gari me ajudou a levantar a moto, que tava ali perto. É, na verdade ele varreu você. Eu chamo de ajudar a levantar a moto. E eu levantei e fui embora com o retrovisor, farol e seta quebrado. E a moral, né? E a moral quebrada. Eu acho que esse foi o top 1 de quedas ridículas minhas. Oh. Eu colocaria o top 3 no top 1. É, eu acho no que barra, sim. Acho que foi acho que a... Você acha que a do... Eu acho no que barra? A na barra você perdeu mais do que... Eu perdi mais. Do que um retrovisor. Mas é que tinha menos público, por isso que eu não achei tão ridículo. Mas tinha o público que tinha era mais importante. O público que tava ali era... Era pontual. Era aquele era público pontual, específico, aquele que te era acompanhava. Nichado, era nichado, era nichado. Que é o pior. É o pior. Você tem que manter um... Padrão, é verdade. Então, o 2 mantém no 2. Acho que o 2 mantém no 2. Inverte. É. Tá. Essa daí você quase foi muito bem. Ó, RL aqui, pô. Faltou dar aquela jogadinha de lado. Faltou dar. Faltou experiência. Todo mundo já jogou. Se você tivesse treinado. Fazer manobra. Se você tivesse treinado mais na mountain bike, não tivesse mijado nas arvrias da vida, você teria passado. Mas lá eu tinha 12 anos. Mas é ali. É ali que aprende. Até os 12 que você aprende coisa. Depois você não aprende mais nada. É ali, tá certo. É justo. Então, tudo bem. Vamos inverter isso aí, pode ser. É, um top 3 aí, aleatório. Aleatório, sim. As quedas de moto ridículas. Acho que nunca contamos aqui isso. Acho que não, foi uma boa top 3. Sim. Você quer acrescentar alguma coisa nesse top quedas aleatórias de moto? Eu tenho carteira de moto, tirei em 2010. Eu admiro quem tem carteira de moto, porque é uma tortura você tirar carteira de moto. Você tirou? Não. Não, mas não é tortura, você só vai lá e passa o dedo e vai embora, você não precisa fazer as aulas. Na minha aqui época... Aqui na Grande Americana é assim. Legalmente, né? Aqui na Grande Americana, achei que era legal. Né? Na Grande Americana você vai lá, passa digital e vai embora. Porque você dá uma volta no circuito que deve demorar 10 segundos. É muito rápido. E fica numa fila esperando. De moto 40 minutos, num sol quente. Eu tive que fazer uma aula, o cara falou assim, ó, faz uma aula só pra você ver como é que é o trajeto. Aí depois você vem no dia da prova. Mas é isso mesmo, É uma tortura, tortura. Mas continue aí, André. E então, uns 10 anos aí que eu tenho carteira, eu não andei, tipo assim, 3 anos só que eu tive moto. Ah. Então eu não cheguei a cair. Eu cheguei, por exemplo, na chuva, vai frear em cima da faixa de pedestre. Daquela, opa, mas não cai. A única queda que eu falei pra você que eu tenho, eu caí da moto, que eu tava bêbado, fui sentar na moto com a latinha, passei reto. Mas foi sentar igual uma princesa. Igual uma princesinha, de perninha de lado, assim. Aí eu passei reto, fui de costa pro chão, bati a nuca, rasguei a parte de trás da cabeça, fiz um corte na cabeça, que bati no asfalto. E caiu, a moto caiu junto? Não, ou a moto não. Não, e a latinha ficou de pé. Caí, bati a cabeça, mas a latinha... É o que importa. Salvei a cerveja. Existe algum argumento legal... Não legal de legislativo, mas legal de alguém na garupa da moto andar com as pernas igual uma princesinha de ladinho, estando de calça jeans e não de saia. Eu sei que na Índia... É. Mas que época estamos falando? Não, ontem que eu vi. Ah, não, então não. Na rua? na rua? Cara, e é muito perigoso cair, é fácil cair. Não faz sentido. Tá fácil de cair. Eu pensei. É melhor você ir de costa pro motorista do que ir de lado. Tá segurando aqui, né, de lado. Melhor ir no cavalinho do motorista. Muito melhor. No cavalinho, tranquilamente. Mas era uma madame ou era um... Não, era uma jovem. Ela não era... Calça jeans. Não era perneta, talvez você só viu uma perna. Você só viu uma perna. Eu vi dois tênis, eu costumo olhar os tênis. Ah, tá, tudo bem. Agora, se era um tênis só e o outro tava amarrado, que ela tinha pego num poste, assim, aí já não sei. Não, tava passando de moto, eu não vi o detalhe também. Né? Tá certo. Mas vamos ver, o top coisas aleatórias, já que estamos no assunto... Veicular? Ou barra. Não, assunto veicular que estamos. Eu queria que os senhores, a gente montasse aqui um top, pode ser até um top 3, um top 5, mas marchas do carro predileto. Marcha do carro predileta. Depende, é que você usa mais? Não, a que você mais gosta, mais. Que você gosta mais. Que eu gosto é porque... mais que a quinta. Então, você coloca, e entra deixa, na pista e vai embora. Lá, né? Não, mas e aí? Mas e aí? Você sobreviveria só com a quinta marcha? Tem que pensar. Depende, ah, né? Ah, não, mas não sobreviveria. Eu não. Né? O Ayrton Senna, que correu só com a quinta. Só a, não, só com a quarta. Ele já sobreviveria só com a quarta. É. Mas e aí, Wesley Zop? Top 3. Ó, uma curiosidade. Uma vez eu tava com a estrada. Meu pai tinha uma Fiat Estrada e a embreagem quebrou. Não conseguia trocar a marcha. Mentira, não conseguia pisar na embreagem. Aí o que, que você fazia? Pisava no acelerador, tirava o pé, forçava, ela entrava de uma vez. Aí... E às vezes saía cortando o pneu também. É, dava aquele... É. Mas, apesar que não tem nada a ver, porque a embreagem não é marcha. Não, mas... não. É. Quebrou não. A embreagem, a marcha ainda tinha. Mas dependemos da embreagem para essa mudança do top 5. Ainda mais top 5, porque 5 marchas... Não, então vou colocar o top 3. Se o carro for automático. Não. Eu não sei que marcha. Ah, não, não. Estamos falando de carros de... heterossexuais. Ah, pelo amor de Deus. É, não é o meu caso, porque meu carro não tinha marcha. Mas e aí? Vamos fazer o top 1. Porque assim, temos que colocar a marcha que a gente prefere ou que a gente poderia viver com ela. Não, ela serve para qualquer ambiente. Não, essa é minha marcha predileta. Ela serve para qualquer ambiente. Minha marcha predileta. Porque a minha marcha predileta não conseguia sobreviver com ela. Não, mas tudo bem. Eu posso colocar... Tem as outras duas para isso. Eu posso colocar as outras. Não, mas é que às vezes você falou, só com ela. Não, mas é moto ou carro? Ah, não, tô pensando carro, em carro. Carro. Carros. Sim. Cara, eu vou de terceirinha. Terceira? Por que, terceira que, eu, é vou de, por terceira que eu vou de terceira? Eu vou de terceira também. Porque eu posso dar tranco e sair na terceira. Entendeu? E dá pra dar uma esticada boa. Primeira e segunda é dá pra dar economizar de gasolina até ali. Né? Porque primeira e segunda é meio que pra você sair. Você mas terceira, carro, se você aí. Dá aquela queimada na embreagem, acelera, controlando a embreagem, você consegue sair do zero. Exato. Não, na reta consegue. É, dá pra sair. Às vezes até uma ladeirinha. Não, na ladeirinha. Se tiver com um golzinho, que é um clássico. Não, dá. Oh. Ah, terceira é boa. Terceira é boa. Quanto seria terceira com o Versalão? Achando cara? Que era a primeira, né? Tava na mesma posição desse porra, esse carro. Nossa, mas não sai, né? Não sai, não. Todo mundo xingando. Queimando atrás. Embreagem pra caralho. Aquele cheiro de cu queimado. E de fumaça, embreagem. Fumaça atrás do carro. Porque o Versalho já soltava fumaça mesmo. Porque na embreagem, acho que eles põem uma essência de cu ali. Na hora que tá queimando, falei, tá queimando. Acho que o mecânico pra trocar é só com anos que ele faz. Pode ser. Então eu vou de terceirinha. Terceira top 1. Terceira top 1, ué. Top 1. Top 1 pra mim virar em todos os ambientes. É, vai na clássica. Vai na isso, vou na clássica. Vou... Você prefere terceira, a quinta? Terceira também. Top 1, acho que terceira. Ah, eu acho que eu vou de segunda. Mas então, na segunda você não vai conseguir ir muito rápido. Não, não vou conseguir muito rápido, mas acho que se eu precisar de impulsão... Não, vou de arrancada ou quê, né? Entendeu? No dia a dia, para ir voltar no trabalho, acho que segunda é melhor. Você você vai pegar daqui e vai parar na esquina, vai parar no semáforo, vai parar no seu... talvez seja melhor. Vai de segundinha, né? Segunda. Não queima tanto embreagem. Exato. Pode ser. Porque... Você tem a opção também da ré, porque a ré, ela já a ré, se você vai pôr no top 3, a ré vai ter que... Mas se bem que você conseguiria viver bem sem ré se você for estrategista. Não sei, se o seu carro não for automático. Se o seu carro não for automático, você consegue viver sem ré. Mas se você for um bom estrategista, sempre estiver pensando ali, ó, você não precisa da ré. Não precisa. Ah. Não precisa. Mas se você tiver só a ré, também você tá tranquilo. Tá. Pela lei, porque pode andar de ré na rua? Porque ela pode esticar o quanto que ela for. Ela estica igual a quinta, entendeu? Então dá pra esticar a ré. Não sei, nunca tentei. É. A ré aguenta. Mas então qual é o top 2? Top 2, vou. Ah, eu ia falar ré, mas não. Então a última marcha, dependendo do carro que você quinta, tá. Quinta ou sexta. Ou são a Kombi e a quarta. Ou Kombi, eu nunca usei um carro que tem a sexta marcha. Você já usou? Já. Já usei. Caminhão turbinado que vai até... 27ª marcha. Então, é da hora. Eu acho que também no top 2 vou pôr a última marcha. Aí, quinta. É a quinta marcha. Porque quinta aí, ou quarta. Você pega uma pista, economiza uma gasolina. Exato. Aí já. Você já foi de terceirinha até a pista, põe na quinta depois. Já joga. já entra pela descida. Não, já entra esticando pra caralho a terceira ali. Em 7 mil giros ele vai quinta. O carro gritando. O motor pulando no cabo ali. Motor ali. E a quarta, filha da puta? E a quarta? Cala a boca. Cala a boca que você... Toma quinta! Ele... 60 por Então, eu faria isso, mas da terceira pra quinta. Da terceira pra quinta. Da segunda pra quinta. Não, se eu dar segunda pra quinta. Segunda pra quinta também. Não, terceira pra quinta. Já estaria um cheirão. Já A embreagem não é sócio do negócio. Embreagem ali. Já pra... E aí, qual a outra marcha? Por mais que dá pra viver sem a ré, a ré é uma boa marcha. Ela é útil, né? Pra parar no mercado, por exemplo. Eu vou de ré, Ré, acho que... É. A ré fica no top 3 pra mim. É pra não passar vergonha, né? Isso! Pra não ter que empurrar o carro. Chegou no shopping com a menininha, vou sair do cinema... Um viado veio e parou na vaga da frente. Falei, filho da puta, vou ter que dar ré. E tu, ou se tu, tudo se tem que parar de frente numa descida. Pra poder sair, soltar o carro. E a ré também dá pra... Caso arrie a bateria, dá pra dar um tranco no ré. Isso. Então, você tem que pensar que... Ó, quando eu penso em carro... No nosso caso, já que a gente só tem a terceira, é mais fácil dar o tranco de ré. Melhor. A segunda é bom para dar tranco. A gente consegue dar tranco numa descidona. Vai. Aí de terceira. Tipo, lá pensando, vai gastar gasolina esses carros. Ninguém escolhe a primeira. Tipo, tem que levar o carro. A primeira tá no top 5, né? Mas se for sexta marcha, aí não estaria no top. Não. E aí, então, aí... É, acho que isso daí. Ficamos parecidos. Eu vou com a segunda em primeiro lugar, vocês com a terceirinha. Daí, quinta e ré. Foi um bom... Quinta não, última em ré. Foi um bom top. Marchas de carro. Mas é bom, gostei. Por isso que nós estamos com o favorito de tiozão, falar de carro. Exato. Isso aqui é um auto esporte do trabalhador. É do domingo, não é? Do auto esporte? Então. Aí pronto. E por quê? Mas não é aqueles, vamos mostrar o do auto esporte da TV, vamos mostrar. O que acontece se você tiver um problema no espelho do seu Porsche? Quem tem espelho no Porsche, cara? Quem tem Porsche, acho que tem espelho. Quem tem Porsche não tá assistindo outro esporte. Exato. Não adianta isso. Cara. E também não tá assistindo Chorume também. Então não é pra esse público. Então. Aí eu não sei. For um Porsche com 3 marchas, talvez. Tá. E aí, Andrei, que top coisas aleatórias você trouxe aí? Eu sou uma pessoa meio limitada. Você é mesmo. Somos assim. Então, quando no áudio que você me mandou tinha um exemplo que ele falou de privada, demorei muito e fiquei pensando em objetos. Gosto. Eu não pensei em situações. Objetos também. Eu pensei em objetos aleatórios. Também, aí eu lembrei. Um minuto, porque João Antônio mandou uma doação aqui, falando, calem a boca, seus merdas. Tá bom. Mas pode calar depois do episódio? Pode pôr no mute aí também, né? Aí finge que a gente... A gente só tava viciando. Ou desliga o vídeo também. Não, deixa rodando. É pra dar view. Dá um like aí depois e compartilha. Eu fiquei pensando em objetos, eu pensei... Acho que... Um top potes. Eu tava na minha frente, tinha um pote. Na verdade, tinha 3 potes na minha frente. Aí eu falei, tem um top 3 aqui já. Aí eu lembrei que num episódio do Chorumes, não sei quem, o Gabriel ganhou potes num bingo, não foi? Acho que ganhou. Foi num bingo. Aí eu falei, eles gostam de pote lá. Eles são adoradores de potes. Somos adoradores porque somos velhos também. Velhos adoram potes. Assunto de tia. E quando eu casei, eu percebi que é muito bom fui morar sozinho. Sim. É muito bom ter potes. Então. É bom. Aí eu falei que... Olhei na minha frente, em casa tem 5 tipos de potes diferentes. Falei, só um minuto, Andrei. Segura essa ideia. Tem aquele filme que o Kevin Spacey era novo E eles estão procurando beleza um assassino. Beleza americana. Não. É isso? Aí ele já era velho. Ah. Mas procurando um assassino entre 7 pessoas. Ah, como... Seven. Não. Crimes capitais. Não, que ele andava torto. Ninguém... Corcunda de Notre Dame. Acreditava que era ele porque ele era retardado. E falava... Isso aí eu não lembro, não. Não sei qual é. Tóin da Lua? Era alguma coisa tipo... Os... Miseráveis? Os acusados, os... Não sei quem é Kevin Space. Kevin Space é o Frank Underwood. Ah, tá, agora sei. É. Tá, tudo bem. Mas não lembro. Tudo mas bem. Vou lembrar. Continue. A história dos potes. Então, aí eu tinha 5 potes, eu falei, não sei se eles querem top 5 ou top 3. Tudo bem. Vamos por top 3. Top 3? Top 3, porque existem muitos potes aí. Então, E o top 3 dificulta. Então, no meu caso, ali eu botei top 3 o pote do próprio mercado. Quando você compra parmesão, por exemplo, vem aquele potinho de parmesão. Aquele é bom. Porque você pode colocar carne com molho e vai manchar. Aí você fala assim, vou usar esse pote, que não tem problema manchar. Ah, você vai jogar qualquer coisa, você joga fora. Você joga, é descartável. Voltando, André, só um minutinho. Lembrou o filme? Os Suspeitos. Não sei que filme. Os Suspeitos? Ele era jovem? Ah, sim! Porque finalzinho, o policial descobre que o Kevin Spacey era o criminoso, porque ele começa a olhar as coisas em volta e fala, meu nome é, sei lá, Tropical Edition, essas coisas assim. Uma cena clássica. O André é igual o Kevin Spacey, cara. Porque procurou o pote procurou, ali. Falou, ele viu o pote ali. O que eu vou falar? Potes! Ele olhou ao redor. Excelente. Lá, cara. Continue. O pote de mercado realmente é excelente. É excelente. Porém, existe uma problemática no pote de mercado que é... A tampa não lacra, né? As tampas mercado sempre são, né? E também ele nunca é do tamanho adequado para o que você quer. Às vezes você usa dois. Pote de mercado tem um monte. Não, mas... às vezes você vai guardar feijão em 7 potes de requeijão ali. Mas tá. É, você tem ponto aí. Mas é bom que você já separa o feijão do dia. É, também. As 10 colheradas. Nossa, mata esse cara, bicho. Mas tá, continue. Depois do top... Então você gosta mais de pote de mercado. No top 3. Esse é o top 3. Tá, o top 3. É. Tá. Mas aí, vamos fazer. É qualquer embalagens. Potes. Mas se você for sacolinha. Se você pote de sorvete. Não, pote de sorvete já seria o top 2. Ah, então não. Ah, já vai pro top 3. Então... o pote de sorvete não é descartável. É, não é. Concordo. Ah, você tá falando do pó de mercado, quando você vai lá, tipo, no parmesão. Na rotisseria. É, você compra azeitona e vem aquele lá. O potinho da azeitona. Não, esse pote é filé, esse pote. Esse pote é bom. Não, é bom, esse bom. Potezinho é... Você só não pode colocar ele na sacolinha e colocar no carro, porque como ele é molenga... Ah, não, ele vai abrir. Ele abre sozinho. Vai abrir. Mas ele é bom pra colocar na geladeira, tipo, você consegue empilhar. Ele é tipo a cinturinha dos homens. Você aperta com força, abre as lados. Eu acho que o nome científico é esse. Aliás, cinturinha dos homens. Eu quero aquele pote de cinturinha dos homens. Ele... Mas aí é um potão, né? Tipo, mas é analogia. Uma bacia. Senhor, não temos tonel de petróleo aqui, senhor. Não, mas é analogia só. Pode ser um desse tamanho. Um barril senhor, de... não temos. Serve um barril de carvalho, né? Tipo... O leitão, um barril, né? De carvalho mole. Pera, tá falando do formato. Barril de zop, né? Tipo... Falando da torneira do barril. Né? Mas e aí? Então, aquele transparentinho que até a tampa, às vezes, ela é até embutida. Ela tem uma orelhinha. Mas esse é ruim porque não lacra direito. Não lacra direito na hora de se abrir. Às vezes, você abre de uma vez. A força vai. Tá! E quando se é azeitona, vem a aguinha. A água que vai embora. Bate na própria cara. Cega, cicatriz. Perigosíssimo. É perigoso. Então, esse aí é o top 3 para você. É o top 2 é o pote de sorvete. Pote de sorvete não é descartável. Pote de sorvete é um bom pote, realmente. E é um pote bom para você entregar para a pessoa, se ela vai levar alguma coisa da sua casa. Né? Que não tem problema às vezes você perder. É, aquela queima. Não é descartável, mas você não tem o apego. Não, é aquele 2 no truco, sabe? Você joga para morrer. É o 2 no truco. Você guarda para poder perder. É. E pode ser usado tanto para guardar alimento, ou igual em casa, para colocar prendedor. Não, você exato. Guarda o que você quiser. Por documentos não, mas pequenos. O do prendedor, por exemplo, você não precisa da tampa. Ele vira um suporte. Ele é versátil, né? O pote. Ele vira uma cestinha. Vira uma cestinha. Mas diga uma coisa. Entra na categoria pote de margarina, o pote de sorvete, assim, é equivalente? Então, eu acho que de margarina, depende. Porque é outro lacre ali. É outro lacre. É outra... Não, o pote de margarina, teoricamente, o formato é um pote de sorvete pequeno. É. Não, mas a margarina porque é encaixe. Muito parecido com sorvete. Vamos mudar pra manteiga? Não, a preparação. Não, manteiga, depende, se a manteiga estiver na geladeira, não é mais parecido. Ah, não, aí é pedra, aí né? Quer, que ele chama. Mas eu fazia a preparação é muito parecida. Se o cara, em vez de pôr sal, pôr açúcar, a margarina é sorvete. A hora que você enfia uma colherada na boca, o pior é que tem razão. Tem sorvete que é mais gorduroso que a margarina. Tem mais colesterol que a margarina. Então, não. Vamos colocar na mesma categoria pote de sorvete e margarina. Margarina, requeijão entra ou não? É que requeijão é que já é... Não, mas o requeijão não, pote. Mas tem aquele pote de requeijão. Copo, pote. Ah, o tem potão. Tem um copinho e tem um potão. Ah, tá. Eu como bastante requeijão, de vez em quando eu compro o potão. Já coloca junto. Eu acho que é mais fácil do requeijão do que do de margarina, tem. Você é parecido com o sorvete. Se eu tivesse que escolher aqui... Top coisas que eu tenho que comer. E aí a opção funciona. Não, não. Dá uma colherada e tomar na boca de uma vez. Tomar como sorvete. Não, comer o pote inteiro. Você só pode uma suquinha. Você quer não, nem açúcar. Requeijão. Não, põe uma suquinha, só para dizer que virou doce. Daí eu ponho açúcar no requeijão e como esse pote inteiro aí. Tá. Então, o requeijão, margarina, pote de sorvete, mesma coisa. É, acho que é o top 2. Massas, pote de massas, vamos por assim. De massa? Eu não conheço massa que vem potes em potes. Não, o requeijão, não, sorvete. Ah, você falou massa, eu pensei em espanhoque. Eu também. O que que tá falando? Na verdade, tem que ter um potinho, mas ele não fecha. Você compra em óculos, você joga fora. Não, tudo bem. Eu acho que é um bom top 2. Top 2 é bom, mas e o top 1? O top 1 é... Não tem como não ser o Tupperware original. Aí que tá. Eu acho que é Tupperware muito... original. Original, Tupperware. Tupperware que é 70 conto o pote pequeno. É esse que tá falando. É isso. É aquele que é prêmio de prêmio número 1 do bingo. É esse que você paga 80 conto no pote e não usa para não sujar. Ó. E não interessa para ninguém. Você tem 50 potes... Tupperware no armário, na geladeira só pote de mercado às vezes um colecionador. Ele não anda com o carro que ele coleciona ali, então é só para exposição. É. Então você abre o armário para mostrar para os outros, falar, tem um Tupperware, mas não usa nenhum. A visita chega, tá na embalagem. Você vê você abrindo, você fala assim, vou levar um Tupperware para casa. Não, você chega na hora e dá um sorvete para ela. Os potes Tupperware são realmente excelentes, não há... Não há como criticar uma empresa aí líder de mercado, exato. Não tem como. Porém, eu vou dar uma alternativa aí para a dona de casa, para o dono de casa. Porque, o Tupperware é muito caro. É, o Tupperware é muito caro. É. Existe uma categoria de potes, que são os potes da Electrolux. Que é uma Tupperware, uma imitação da Tupperware? Não, micro-ondas. Ele não tem... Você abre o micro-ondas, põe um bolo lá dentro e fecha. Não. Micro-ondas é um bom pote. Eles estão desenvolvendo agora potes transparentes. Herméticos. Não, hermético é isso que eu falo. Hermético é bom. Então, o hermético era meu top 4, mas não entrou na lista, porque era só 3. Mas eles são transparentes, herméticos, num tamanho bom. Você pode comprar eles quadrados, circulares. Então, é uma boa alternativa para mais o Tupperware. São mais baratos. Aí, por 30 conto, ou 40 conto, ou 50 conto, vem 5 potes. Mas tá? Esse da Electrolux, você consegue fazer consórcio? Não. Tupperware você faz consórcio. Mas é que no Tupperware você faz financiamento. Você financia consórcio. Você tem opção, à vista ou financiado. Você chega para aquela sua tia que vende potes, você faz um grupinho de 10 parentes, cada um dá R$50 todo mês. Todo mês alguém é contemplado e ganha os potes. Exato, mas a minha crítica à Tupperware é que os potes não são transparentes. E aí, quando você quer saber o que tem dentro, você tem que abrir. Você não usa e faz igual eu, deixo debaixo do armário. Exato. Ou deixa à disposição. Mas às vezes você não usa porque não é transparente. Então, mas a Tupperware, os meus que eu uso, tá escrito café, já sei que é café. Açúcar? Que é coisa mais de pobre do que escrever. Mas não, mas já vem escrito. Ah, Datapower vem todo o desenho de xicrinha, de café. Mas você de... sabe que é café se você guardar café dentro. É, porque o meu de arroz... Você pode guardar outra coisa. Porque o meu de arroz tá, tem whey de academia. Ai, lá tá vendo? É, tá certo. Não é arroz. É. Chega uma visita, vai pegar arroz, abre... Ih, é whey. É, é, é pó. Não, sai bombado. Não, é pó. Ela nem sabe o que é. É pó branco lá dentro. E aí... Moeu arroz. Então, no meu top 1, eu só tiraria o Tupperware. Porque o Tupperware, não, pela cor, pela questão sentimental de você não querer usar porque é muito caro, pela questão de quando quebra um pote de Tupperware... Mas não quebra, é indestrutível. Não, eu já quebrei uns potes de Tupperware. Ah, é porque daí você usou pra fazer serviço de obra, de pedreiro, tipo, bater cimento dentro do pote, acho que quebra. Massa, né? E aí, então, quando você quebra, você fica triste, a família se destrói, acaba a casa, então... Quando um parente leva um Tupperware, é dolorido. Não, e você fica tacando na cara da pessoa. Então, num divórcio, separa os potes também, você fica com aquela garrafa grande, exato. E a garrafinha pequena ficou com a ex, você fala, puta, separou meus potes. Eu usava mais a pequena. Mas é que tá. Ó. As garrafas, que aí a gente poderia fazer um top garrafas, não. Mas as garrafas de água da Tupperware são ótimas. Esse eu uso. Não, elas são fodas. Tem que ver quem... São duas, te dá segurança. Ela cai no chão, você abre a porta da geladeira rápido, a garrafa dá aquela... Cai no chão e não abre. É. Porque é top. Mas como o assunto é pods... É, não esquece. E não recipientes no geral. Exato. Né? Então, eu... Porque senão eu ia colocar aquela garrafinha onde você põe... Uísque dentro e de metal, da Guerra Civil Americana. Exato, mas então poderei falar dela. Eu tiraria o Tupperware, colocaria esses Electrolux aí, depois você pesquisa na internet, são é bom. Transparentes, não são tão caros. E vocês não gostam de rosca, então? Pote de rosca? É, que tem rosca na tampa. Ah, eu tenho então. Um desse aí de vidro. É, então, mas potes de vidro são bons também. É, normalmente... Era no top 5. Era no top 5. Mas não é que também. Ninguém chama o pote de vidro de pote, né? Não, mas... Só o ursinho burro. Mas tem até aquele que é ele quer um pote de mel. Um pote de mel, Abel. Menino Cristóvão. Ai, Cristóvão. Come meu cu, menino Cristóvão. E me dá mel. Me dá mel na minha boquinha, me dá mel quente, menino Cristóvão. Não, mas tem uns potes de plástico que tem tampa de rosca. Mas é uma bosta, porque você coloca errado. Aí trava, fica duro. Principalmente pra fechar. Se você vai colocar tipo açúcar. Já espana. Açúcar na rosca. Já espana. Já... É, foda. Mas quando eu mudei pra esse apartamento que eu tô hoje, eu tava fazendo a limpeza do apartamento. Sim. Aí eu abri o armário planejado lá dentro. No que eu enfiei a mão pra passar um pano, eu bati num negócio e falei, tem uma caixa aqui dentro. O antigo morador esqueceu. A hora que eu puxei, era uma caixa de potes de vidro. Ah, foi uma surpresa muito boa, porque ganhei de graça. E aí dá mais coragem de usar, porque a limpeza do pote de vidro é muito mais... Não, mas tava zerado, fechado na caixa. E tem o pote de vidro que tem a tampa metálica. Não, esse é de plástico. Ah, de plástico? Pote de vidro, tampa de plástico. Mas eu falo assim, o pote de vidro, ele passa uma segurança maior no quesito limpeza. É, você consegue ver, é transparente. Não, eu falo assim, você consegue esfregar bem, desinfetar bem, desengordurar bem. Depende, a mão não entra, o pote E se tiver alguma coisa quente, você colocando no vidro, você não tem a impressão de que você tá pegando câncer igual no de plástico. Você tá comendo câncer, Então, pote de vidro tem isso. Então, o meu top 3 ficaria os... Top 1, como potes de Electrolux. O 2, como potes... De sorvete, tá? E o 3 entraria os tops de os potes de vidro. Vidros. Eu acho que o descartável ainda é melhor do que o de vidro. Eu acho que isso daí merece um bônus para aquele pote de água. Aquele pote de água. Aquele filtro. Que algumas pessoas chamam de pote aquilo. E aquilo lá é tão clássico. O quê? O barro? A gente não sabe do que você tá falando. É barro, de jabuticabal. Ah, cala a boca. Aí não é um pote. Eu não chamava de pote. Ah, se fuder. O negócio tem nome, filtro de barro. Isso daí faz parte da cultura brasileira. Por isso que eu falei. Querendo chamar de bônus. Pote o negócio. Filtro de barro é pote. Mas a minha avó falava, põe água no pote. Não. Aí até aí é uma bacia, você pode falar que é um sua pote. Sua avó achava que trepava com o Jô Soares. Não que trepava. Ela achava. Não, ela achava que o Faustão estava em cima dela. Vamos então para o segundo bloco de top 3 coisas. Tem umas doações aqui. Enquanto isso, vamos falar dos nossos recadinhos. Eu recebi alguns no Pix. Tem uns piscles aí? Tem uns pliquezinhos. Um picles, tem um picles. Tem uns pliquezinhos, mas acontece que eu já perdi alguns, então você vai falando aí os do chat. Matheus Mota mandou, não foi nem doação, só comentário, que o meu pote preferido é Harry Potter. Que muita gente é viciada em Harry Potter. É verdade. Harry Potter mesmo, viu? Não só eu, não só você, Matheus. Calma. É. Limão Jericão mandou novamente uma doação falando top duas marchas no sexo, última e ré. É, se fosse posições sexuais, a gente podia fazer um top 3 ou um top 2 aí. Mas hoje em dia eu não sei se eu consigo três posições, mas posições numa sexuais, transada só, viu? Eu acho que o cara... Deitado, só parado. É uma posição? Eu acho que a posição preferida do cara tem que ser a que mais agrada a mina. Porque daí ele vai sair bem na fita, entendeu? Não, mas aí você... Daqui a pouco tá vindo gravar de saia aqui, falando que é esquerdo macho desconstruído. Eu tenho saia. Você tem que ter. Eu tenho saia não, tenho vestido. Você tem que ter uma posição. Tudo não bem. Necessariamente... Você vai usar a posição. Ah, mas tá. Pode ser. Leonardo Eloy mandou top jogos de videogame. Só os dois iam conversar. É, então. Desculpa. Não, mas isso não é um velho. Top aleatório, isso é um top normal. Você acha que tá no lugar. Isso aí tem. Todo mundo tem um top. É verdade. Então, peraí, caralho. Jefferson Alves mandou $20. Porra! Que converteram da R$500 aqui, porque não precisamos mais trabalhar o mês inteiro. Deixa quieto, porra! Ele mandou aqui, aleatório sou eu doando dinheiro para esses lindos e essa hora da manhã, exato. Mas você não está doando dinheiro, está doando dólares. Emoção, felicidade. Dólares, felicidade. O segredo, você está doando, um segredo para a gente. Paulo aqui. Roberto Clemente doou aqui falando, amo vocês. Ai, que lindo. Obrigado. Nath Lightwood, que... A Nath, saudade da Nath. É, fazia tempo que ela não comentava, né? A gente via bastante ela nos ao vivo, lembra dos sim, ao vivo? Sim, e ela sempre compartilha e posta no Instagram. Ah, ela é uma pessoa muito legal, viu? Ela é muito top, hein? E aí Nath, sua gostosa. Ela está no meu top 3 Nath Lightwoods que eu conheço. Mas você conhece só 4 Nath Lightwoods. E ela está no top 3. Tudo bem. Última dica. Ah, peraí. Ótima dica, viu? Gênio! O Emerson Alves falou aqui: aleatório é ler o meu Pix, mandando o Zop ler a doação de dólar que ele deixou passar. Não deixei passar, cara. Fábio Nunes Guimarães mandou aqui: top. Pote coletor de exame de fezes. Mas tem vários? Cara, mas o pote é isso que eu falar. O top coletor é um pote de tampa de rosca. É um tampo de rosca. É o que eu ia falar. Mas não teria como fazer um top se só tem... Ah, não, mas ele colocou como top na categoria do top. Ah, de potes. De potes. Ah, entendi. E o Leonardo Eloy mandou de novo aqui. Top maneiras de burlar o trabalho, porra. Eu bolei aqui, tem no celular, eu salvei um top lugares para dormir no trabalho. Porra, isso é bom. Isso é bom. Porque eu não sei se tem, na minha cabeça não tem tantos lugares. Tem? Porra, quando você trabalha em fábrica? Ah, é verdade, tem porra. Muito lugar bom para dormir. Gosto disso. Isso é boas dicas para o pessoal. Eu gosto de que o pessoal saia aqui com mais conhecimento do que quando chegou. Eu choro bem isso, né? O único podcast que leva humor, comédia, de verdade, qualidade, crítica social com conhecimento. Com conhecimento. E... conhecimento útil. E evolução. O que adianta o pessoal falar, nossa, descobriram água no planeta XR-82. E daí, meu irmão? Quando você vai lá? Você quer dormir no trabalho. É isso que você quer. Com o preço que está a gasolina... Quando que você vai nesse planeta? Você quer melhor. Você não vai. Você quer melhor. Você quer saber... Não. Com o preço que tá a gasolina e o seu foguinho só tendo 3 marchas, como você vai? Uma delas tem da ré. Exato. E foguete dá ré. Hoje em dia dá ré. Porque o Elon Musk mostrou que dá ré. Entendeu? Porra. Então, a vida não tá fácil, não. Top trufas da gordinha da trufa. prestígio maracujá e tradicional. Cara, eu gostava muito de trufa de maracujá. É bom. É trufa bom. De cereja, quando tem cereja mesmo, aquela cereja não, mamão, com licor, né? Não, mas não, às vezes aquela pasta de cereja, orelha, e a tradicional, né? Não, vocês, uma dúvida, vocês são fã de Nutella? Igual essa galera... Não. Não, eu como, mas igual essa galera fala na internet de tacar, tipo, um pote de Nutella num... Mas você quer saber uma do pote ou na Nutella agora? O pote da Nutella é ruim. O pote da Nutella é horrível. É ruim de lavar. Não, é ruim de você pegar também, não cabe uma colher. Tem muitos cantos. É. Ah, por exemplo, fui numa padaria esse tempo atrás, padaria daqui da Grande Americana, chama Padaria da Alma. Mas sim, padaria na Paulista. Gourmet. Aí eu paguei R$16 no cookie. Ali você paga R$16 pra entrar. Só pra você olhar a vitrine. Eu não paguei pra entrar, eu acho que eu pulei a catraca. Você chega assim... Olha que cheiro gostoso. Opa! Eu paguei lá R$16. Esse pão é do quê? Opa, R$22. Comprei lá um cookies. Eles têm cookies recheados lá. Olha que eu tava lá, pão creme de avelã. Não tava no Nutella. Mas você foi lá sozinho ou você foi pra tentar comer alguém? Eu fui pra tentar. Fui pra tentar comer alguém. Na padoca da alma, você vai pra tentar comer alguém. É só isso. Aí... É só dois tipos de gente que vai: Instagrammers. E pessoas que vão para tentar comer. Eu fui lá em janeiro, né? Aí tava solteiro na época. Aí, a hora que eu quebrei o cookies, não tinha cookies. Era só uma. Parecia um papel. Era uma Nutella sólida. Tanta Nutella dentro que era uma mordida, um gole de água. Mas por isso R$16. É um pote inteiro. Tinha um pote inteiro de. Vocês são fã desse gourmetização? Cara, se você me der Nutella, eu vou comer. Doce de leite é bem melhor. Eu não sou viciado em... Não gosto de doce. Não, eu prefiro salgado do que doce. Mas quer que eu coma Nutella? Me dá aí, vai. É isso? Você trouxe a Nutella? Dá pra nós. Dá pra nós essa Nutella. Mas e aí, Wesley Zop? Qual outro top coisa aleatória que você quer montar aqui? Tópico top que é de... situações constrangedoras em encontros. Dates. Os jovens falam dates. Primeiro encontro ou já está encaminhado? Pode ser primeiro encontro. Acho que eu só notei de primeiro encontro. Tá. Então vamos de primeiro encontro. Situações constrangedoras, mas não que, sei lá, cuspiu comida na cara da pessoa enquanto... Caiu na lama. Não. Saiu um dente da pessoa e colou no seu tênis. Isso pode ser. Igual o finado Anderson Negão costumava reclamar. Você lembra? Lembra do Anderson? O pessoal sempre pede a volta. Tinha um rapaz comentando que era hoje que o Anderson volta. Ô, gente, não dá spoiler. Não, e o pior é isso. O pior é o pessoal sempre pergunta: Ganso, o que aconteceu com o Anderson? Eu já falei. Várias vezes. O que eu falei é o real. E o pessoal pergunta no privado. Eu falo: gente, ele tá se livrando das amizades tóxicas. É isso. Deixa a gente ser tóxico. Então eu anotei aqui um top 3, mas eu acho que todo mundo tem uma situação, pelo menos uma situação constrangedora. Ah, mas eu quero saber da sua. Eu vou do 3, do 3 para o 1 de novo. Vamos fazer e aí a gente... Eu vou falando se vocês vão classificar. A gente classifica. Tá. Eu saía com uma menina, tal. Uma menina, todo domingo eu saía com ela lá na Monte Castelo, lá em Santa Bárbara. Beleza. Daí um dia eu fui sair com uma outra, durante a semana. Ela falou assim: você não busca eu na minha casa? Na faz época, muito tempo isso? Na época eu tava com cara, faz uns. Acho que essa história já apareceu aqui. Acho que já falei, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Daí eu fui buscar ela, isso faz uns 15, 20 anos. 20 anos. É que eu fui lá duas semanas atrás num bar de uma revoada. Eu ficava perto do União ali, perto da Belina que vendia bebida ali. Ali tinha uma Belina que vendia bebida. Era ali que eu ficava. Eu fui na parede da União, da esquina. Sim. Tinha um boteco ali, aí abriu um bar na Castelinha. Frente. Castelinha. Não conheço. É o Castelinha ali. Eu fui lá. Ali é top. Ali tem bolinho de feijoada. Bom. Ali é top. 10 colheradas faz um bolinho? Uma colherada por bolinho. 10 colheradas foi a porção. Então posso comer 10 bolinhos, então. Pô, tranquilamente. Que segundo o seu Nutrólogo, pode comer. Então, daí eu sei que uma lá só de domingo, e eu fui sair com a outra. Vamos colocar o nome de X? Vamos comer um de xirra. Xirra. Foi com a xirra. Tá. De domingo. Marcou de sair com o gato guerreiro. Daí foi sair com o He-Man. A gata guerreira, vai, você. É, você com uma outra menina durante a semana. Ela falou, você busca eu em casa, busco. Na época eu tava com o carro funcionando. Fui buscar. Mas só três marchas, foi de terceira. Foi de terceirinha. Porque eu não quero assustar a pessoa já chegando de ré na casa dela ali, então... O cara só vai de ré. Volta aí. E andar de ré é igual a pilhadeira. Quando você vira, ela é ruim de manobrar ré. Porque uma vez que tá de ré, a roda de vira de trás, né? É igual a pilhadeira, tem que saber dirigir. Mas o melhor é o comentário. Eu não quero impressionar. Porque ele costuma. É porque não vai chegar um Porsche de ré, né? Vai chegar um Versalhes. Ele costuma fazer isso, mas no primeiro encontro. Não, às vezes ele tem que impressionar. E ele pensou... Não vou na esquina, para. Para, não vai manobrar. Não vou chegar de ré. Dá aquela queimada de embreagem, sai. Bora de terceirinha, Não vou chegar de ré. E ali era descida, dava pra ir de terceira tranquilo. Cheguei. Quem atendeu a porta foi a mina que eu saí no domingo. Eu falei, pode twist aí, Nestor. Eu falei, endereço. E ela falou assim, mas como você sabia onde eu moro? Eu falei, eu não sabia. Daí, ela, mas como que você apareceu aqui? Daí sai a irmã dela arrumada. Ela, ah, é esse Wesley que você vai sair? Daí eu ali no portão. Daí, ó, tem outro aqui no Versalhes, né? É. Não, e daí a irmã que eu ia sair, ela falou assim, ah, esse é o Wesley de domingo? E ela ficou aquela situação meio chata. Comeu as duas? Saí com essa, que eu ia sair, saí com ela, não comi. E comi pela última vez a outra do domingo, depois não saí mais com nenhuma delas. É. Mas achei constrangedor a encarada ali, os três. Ah, é. Os três Homem-Aranha iam apontando pro outro ali. É, e agora? Constrangedor. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Daí uma recentíssima que aconteceu. Recentíssima, 6 meses. Essa é constrangedora porque elas são irmãs. Sim. Então elas vão se olhar pra ser. Foi um momento constrangedor. Momento constrangedor. Foi ali na hora. Exato. Agora tem uma. Essa aqui é top pra caralho. Mas top 1 já ou não? Não, essa é a 2. A outra é mais top ainda. A outra não tem comparação do constrangimento. Ah, essa. Eu falo recente aí, de uns 6 meses. É, eu fui sair com uma mina, fui buscar ela na casa dela. Quem atende é um amigo meu do colegial. E aí, Wesley? E aí, Zop? E aí, beleza? Foi buscar a mina na casa dela. Foi buscar a mina na casa dela. De moto. Tava de moto. Que... Você foi buscar, atende um amigo seu do colegial. Atende um amigo no colegial. Oi, aí, tal, beleza. Eu tô trocando ideia. Você já tinha denunciado por roubar a loja na frente da sua casa. não era ele. E daí, beleza, ele falou assim, ué, mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, eu acho que talvez eu tô dendo um endereço errado. Ah. Já tá se desculpando já. Daí eu falei, vai vir buscar uma mina. Essa menina, você conheceu no Tinder ou já conheci? Não, chamou no Instagram. O Zop não usa Tinder. Cara, quem usa Tinder é quem tem o vídeo. Quem tem a skin. Quem tem skin. Eu só ganho no áudio, então não posso. Então, daí ele falou assim, ué, mas peraí, você veio buscar a Mariana? Ah, quer dizer, a Jocreide? Não, a Xirra. A Xirra, tudo é Xirra. A esqueleta. Você veio buscar a esqueleta? Como chama aquele bichinho que voa? Aquele... O Glomer, da Punk. É. Daí, você veio buscar a esqueleta? Ah, eu vim buscar a esqueleta. Minha filha. Filha de um amigo meu do colegial. Porra, então quer dizer que... Não, a menina tá pegando, já era maior de idade. Não, maior de idade. Mas é que... Eu sempre fui o caçula na escola. É, mas o caçula é de 6 meses. Né? Um ano, no máximo. Sempre fui o caçula. Eu quero me defender dessa forma. Tá. E esse cara, eu saí do colegial, eu tinha 15 anos. Mas aí a culpa é do cara. Mas qual escola você estudou no colegial? No João de Três. Segundo Freud, a culpa é do cara, porque ela tá procurando em você uma ausência paterna. Exato. E daí ela falou assim, e quem procurar, acha, né? É, não, ela tem uns 24 anos. É. Porque, ó, ele teve a filha na adolescência. E daí ela saiu. Gostosa ou não? Diga-se ele gostosa. Gostosa. Gostosa. Dá pra comer de quatro? Mesmo de quatro, comi. Não estando no seu top 3 possível. Ele tá assistindo esse, ele tá assistindo esse programa? Ele tá assistindo esse programa? Eu falei, eu mandei pra ele o link. É. Não sei se ele assiste, mas. Então, daí saí com ela e falou assim: você conhece meu pai? Eu falei: conheço. Do colegial. Ela sabia que você tinha mais de 25 anos? Sabia. Que às vezes ele pode ter mentido no Instagram, não sei. Pinta barba, né? Aí eu passei por um tratamento de câncer pesado. Pareço ter 60, mas tenho 25. Ninguém fala que eu tenho 25. Ninguém fala. Nem a Polícia Federal. Nem quando eu tinha 25. Ninguém falava. E daí isso saindo de reto. Porque ali eu já fui impressionar. Ali. Mas ele tava de moto, a moto tem que ir com os pezinhos. Ah, né? Moto não dá, moto. Não, acho que dá, vai com o pezinho. Ah, aí vai empurrando. Vai na descida. Mas não tem a ré ali, na minha não tem ré. É. E daí o cara ainda, depois ele mandou assim, ele falou pra mim, ainda nessa vida, Zó. E eu falei, podia perguntar a mesma coisa. É. Ainda tá nessa vida? Mas é isso. Então, mas ele achei... tava ali, família formada. Família formada, pai, mãe, tem as irmãs ali, e ela. Mais velha, que foi a que, por acaso, o mundo pequeno, apesar da americana ser gigante. A grande americana. É. A grande americana acabou coincidindo. Mas também é gigante o que? O amor do Zop. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. É, um pouco constrangedor, mas... Não, eu deixei no top 2, porque... Mas eu acho que... Porque o cara ficou triste. Não, acho que nem é constrangedor. Você não fez nada de errado. Não, e nada, nem ela. É, ela fez até bem certo. Exato. Né? Tá tudo certo, tudo certo. Eu não acho que ela fez muito certo, não, mas. Não, fez. Olhando pra você. Não, mas fez certo no ato. Ah, o beabá. O beabá fez certo. Mas então, top 1. Top 1. Na minha. Ainda eu tava saindo, o primeiro encontro com a minha ex-namorada. Aí ela falou assim: eu cheguei na casa dela pra entregar ela. Ela falou: entra. Entra aí, não quer entrar? Eu falei, pô, quero entrar. Porque você já fica querendo coisas. No primeiro encontro, ele falava, quero entrar. Daí ela foi entrar, ela foi avisar os pais dela que ele tinha chegado. Ela, vem aqui, Wesley. Na casa dela. Na casa dela. Ela entra aqui cumprimentar meus pais. Eu falei, não, cumprimento daqui, né? E aí, tudo bem, pessoal? Oh, tudo bem, Wesley? Falando de longe. Ela, vem aqui, cumprimentar direito. Entrei no quarto dos pais. Pai de cueca e a mãe de camisola. Cumprimentei, tá? E ela sentou na cama dos pais. Ela, senta aqui. Porra, bicho, é meio chato. Já era constrangedor aí, já. É meio chato. Daí eu sentei pra trocar. Muda-se a cena, fecha essa cena, né? Muda a cena, os quadros deitados assistindo filme. Eu acho constrangedor. É demais constrangedor. Ainda mais quando você não conhece. Mas eu colocaria no top 3 ou top 1. Top 3 ou top 1. Ou não, esse top 1 acho que foi mais constrangedor. Não. Eu acho que o inverte o 2 e o 3. Então. Inverte o 2 e o 3. No meu pódio, o top 3 estaria no top 1. Ou das irmãs? Seria as irmãs. O constrangimento de ver ali. As irmãs. Ou a família. E daí o amigo do colegial. O último é o amigo do colegial. Tá. Ah, não. Eu colocaria o da família em primeiro mesmo. Da família em primeiro. Mas eu acho que o das irmãs... É que você é um cara tímido? Briga. Você é um cara tímido? Eu sou um cara tímido, mas o das irmãs... Pode eu consigo imaginar ele deitado na cama com a mãozinha. Exatamente assim. Igual quando você deita numa loja de colchão. Tentando não encostar o braço na pessoa do lado. Mas há uma irmã falando, tô apaixonada por esse tal de Wesley. Mas deve ter problema delas, não é constrangimento pra ele. Nossa, ela... Eu também saí com Wesley. Eu também saí com Wesley, ele também é super legal, gente boa, entendeu? Então eu acho que foi... Primeiro... Eu colocaria isso. Ou o Andrei concordaria aí com a sua posição. O top dele tá legal. Tá bom. Gostei. Gostei. E vocês, têm alguma história de... constrangimento? Pedido assim no ato, devo ter, mas não lembro. Eu também não lembro. Não lembro assim no ato, mas gostei do seu Obrigado. Top histórias de Wesley constrangedoras. Tá? E aí, André? Peraí. O top zero foi quando ele pegou o negão arregaçando assim. Né? É, ele foi constrangedor. Mas não é constrangedor, eu acho. É traumatizante. É, sim. É aterrorizante. Ah, né? Mas vendo sua mãe sangrando, pedindo mais. Assustador. É estranho. Assustador, também diria. E aí, que deixa eu abrir aqui o celular, porque eu marquei lá os top lugares para dormir no serviço. E tem também os top coisas que eu aprendi recentemente. Então, não sei qual que é o melhor contato. Enquanto você se decide, eu vou jogar aqui. O meu é simples, rápido. Então vai lá. Top bigodes. Quase. Top 3 lugares para se ter pelo/cabelo. Top 3 lugares. Para se ter. No corpo. Mas top 3 lugares bostas para ter pelo ou top 3 lugares da hora para ter? Da hora. Para se ter. Só que você só vai ter aqui. Só nesses 3. Não. Tipo, se você não tivesse que escolher outro lugar, só tem que escolher um, você teria naquele. Então. Porra, bicho. Barba ou sobrancelha? A grande dúvida começa aí. Sobrancelha. Sobrancelha é pelo ou conta? É pelo. Cílios, tudo. Não, tem diferença entre pentelho e pelo? Não. Tem uma diferença. Não, tem diferença. Não nesse top. No top. A diferença não tem, você sabe. Não, mas tem uma diferença, que o cabelo você tira assim. E o pentelho tira. Igual gato cuspindo bola de pelo. Bola de pentelho. Durei ler isso no Aurélio, né? Interpretei isso no Aurélio. Imagina o trampo que eu tive de pesquisa, cara. Tive que ir na prática. Foda. Mas tá. Você aí, como estudioso dos verbetes, qual o primeiro top 1? Não poderia faltar pelo aqui, porque. Ou cabelo. Top 1. Porra, top 1. Cara, eu gosto de ter barba, mas, pô, eu acho que fica chato sem sobrancelha. Eu acho que sobrancelha tem que ser o top 1. Mas sobrancelha, você pode pegar aquele lápis de olho e... Não. Qual mulher pode faz roubar. Todo mundo ia ver o... Senão ele poderia colocar uma peruca e não passar vergonha sem careca, mas não pode roubar. Então, tá. Então, top 1 sobrancelha. Sobrancelha pra mim. Sobrancelha também. É top 0 até, viu? Não, top 1. Não entra nem na discussão. Sobrancelha. Você também? Então, nesse caso. Tem que ser. Tem que ser. Ela protege do suor, não cai no olho. Ela é útil. Não, às vezes a pessoa vive bem sem sobrancelha. Tá Não, vive. Mas não é o caso de nenhum de nós três aqui. De ninguém que eu conheço. Então. Mas deve ter, sei lá, o Curirim não tá aqui, né? Ah, Curirim não tem sobre você. Aqueles eretossapes lá, que tinha... Monocelho. Pode ser. Vamos perguntar pro Thiago Curirim, caso ele viva sem sobrancelha. Top 1 sobrancelha. E o top 2 seria o quê? Isso é no corpo humano... Ou no meu corpo. No do cachorro. Porque no corpo humano pode ser assim, pô. Todo mundo tem que ter. Não, no seu corpo. No meu corpo. Ah, tá. Você comeria alguém sem sobrancelha? Tranquilamente. É o que eu ia falar. Talvez eu possa mudar isso aqui. E se pá, já até comemos, né? Não, nem sei dizer. Então, daí eu acho que no segundo colocado fica com a barba. Barba e bigode são coisas separadas. A barba? Não, é separada. Não, separado. A barba é o pacote. Não, porque a barba é embaixo, o bigode em cima. É, exato. Tá, agora me ferrou, porque um dia que eu fiquei só de bigode, começaram a me respeitar mais. Aquele cavanhaque que só que aí é barba e bigode? É, barba e bigode. Mas daí eu posso falar cavanhaque? Não. Cavanhaque. Mas não é porque não é estilos, é lugares do corpo. Então é aqui, ó. Ah, o busto? Então tá. Porque se eu falar é o busto ou o queixo? Se eu falasse cavanhaque, tava incluso. É dois lugares. É. Tá, porque acho que é só... Porra, eu vou ter... Se eu tenho barba só lá embaixo, vai ser exigido pra caralho. Eu já tive um tempo assim, porque eu pintava a boca do palhaço, aí eu tirava o bigode, mas... E é esquisito. eu vou de bigode, então. Você vai de bigode? Top 2. Top 2. Porque o bigode te dá respeito. Só ter barba e não ter bigode é muito jovem. Muito jovem. É muito jovem. Mas só ter bigode... Só ter bigode é um senhor respeitoso. Senhor respeitável. Tá nós três aqui, só ele tá de bigode. entra alguém falando assim, vim trazer uma carta pro chefe, entrega pra ele. É verdade. Entendeu? É o de bigode. É. Não importa o tamanho da sua barba, se o cara só tá de bigode... Não, ali tem muita história. Mas bigodinho fininho ou bigodão? Não, bigodinho fininho não é bigode. Não é aquele bigode que marca bebê no leite? Aquele que você tem que tirar, você tem que puxar, abrir que nem uma cortina pra enfiar o colher na boca. Se você precisa colocar algum adjetivo depois do nome bigode, não é bigode. Usar mustache. É bigode, Mas ninguém fala bigode e mustache. Não, é mustache. Ou bigode, tudo bem. Agora aquele bigode piscina, por exemplo, não é bigode. Não é bigode. Porque bigode piscina é que dá pra você ver o fundo. Ah.